Ainda bem que pro seu jeito de garoto e cuidado de homem existe o desodorante Bozano Extreme com 72 horas de proteção, porque tem dias tão puxados que parecem três. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Já curtiu hoje? facebook.com/energia97fm. Festa Junina do Energia Noveia. 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância. Com comidas, bebidas típicas, cenografia. Os DJs da véia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri. Cadico da Toco e Twists. Cecinha da Sunshine. Domênico Gato da Energia 97. Marcos Freitas do Energia na Véia. Michel Noia da Twists. E Ricardo Copini da Emerald Rio. E mais, um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo, Fun Factory. Fun Factory. Fun Factory. Junina da Véia, 24 de junho no Estância. Ingressos de pista à venda a R$40 nas lojas Tente Beat do ABC e Shopping Metrô Tatuapé. It's like magic. Também na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Yeah, perfect. Check it out. I wanna be with you, I wanna be with you. Vendas online, ticket360.com.br. Acesse festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção. Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder não, hein? Energia 97. Energia. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Tá no ar Estádio 97, boa noite, oferecimento... Boa tarde, né? Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Sempre naquela dúvida, é boa tarde, boa noite, ainda boa tarde. Extra! Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra, é gol. Beba com moderação. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97. E aí, galera, opa, beleza aí? É, então, olá, eu sou a Lei. Boa tarde. Boa tarde. É isso aí. É. Começando mais um programa. Bora aí. Não é não? Bora. Bom, semana vamos. Especial pra mim, viu, Sombra? Que é meu aniversário, você tá ligado, né? Tô ligado. Ah, hoje é seu aniversário? Não, calma. Semana. Semana de aniversário. Comemora a semana devagar, inteira. Mas é... Quando é, Ale? Vai ser verdade. Domingo, vai ser a festança. Domingo, aí, domingo. Tá todo mundo domingo. Convidado lá na Vila Madalena. Então essa semana eu tô mais ou menos igual ao Congresso Nacional. Como é que é Congresso Nacional? Ah, uma sacanagem atrás da outra, né? Semana de aniversário. Ah, entendi. Aliás, falar em Congresso Nacional, deixa eu dar parabéns pro Dodô. Por quê? Todo mundo sabe que eu sou muito fã aqui da rapaziada. Obrigado, é uma honra participar, né? Obrigado. Um sonho realizado. Obrigado. Todo mundo maravilhoso, aprendo todo dia. Mas o Dodô é um carinho especial que eu tenho. Claro. Principalmente depois de um gesto nobre que ele, que ele indicou aí nesse final de semana, que ele vai fazer a depilação premiada, né? Então, já que ele tem... Vai ele, fazer Tony... o quê? Depilação premiada. Aê, você e o Tony Ramos, parabéns. É, boa, Dodô. Sensacional. Mas é em tudo que é lugar? Vai ser completo. Dose de gelo também. É, vai ser completo. Aquela bunda de babuína. Obrigado. Você pensou que viria o quê de lá? Eu já sabia. Você já sabia. Fala da naba! Fala da naba nossa aí. Eu já sabia, né? Ainda bem que tá acabando a semana, velho. Mas a naba, segundo o Mano, a gente seguiu o conselho do Mano. É. Tem que doar ponto pra Chapecoense. Aí, tá vendo? Então não tem que falar nada. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Boa, Dodô. Né? Nós doamos, tanto que jogamos com o time tudo reserva. Não, mas doa um, né, velho? Doa um. Tem que doar. Não. Você doa 5 então pro mendigo? É. Em casa é 1, lá fora é 3. Tem que fazer a coisa certa. Boa. É, ó, Sombra. Em casa você doa 2. E lá fora você doa mais 3. Mas a coisa tá boa pra tricolor, hein, ô Sombra? Porque, tá bom, é? É só o gaúcho e o carioca que tem 100% de aproveitamento. De repente dá uma clareada aí pra vocês hoje, né? É, eu tenho uma tese. Ah. É, que raramente, isso é matemático, né? Raramente. Quando os quatro grandes jogam em campeonato brasileiro. É verdade. Raramente. Se os três primeiros que jogaram ganharam, o quarto não vai ganhar. Ah, você sabe que. Pera, calma. Calma. Ah, não, mas nesse caso Palmeiras já perdeu. O Palmeiras perdeu. Santos e Corinthians venceram. Por isso que eu tô mais tranquilo hoje. Então, qual seria o mas eu pensei nisso. Mas os outros três. Mas aí, não, segunda teoria. Podem. Vai ganhar ou vai empatar? Perder nunca, é isso? Não. A tese ou é não? A seguinte: que raramente os quatro ganham na mesma rodada de campeonato brasileiro. Mas pode acontecer tudo. Que é o que aconteceu hoje, então. No Rio de Janeiro, que é a última vez que aconteceu. 5 anos. Faz 5 anos. 4 ganharam. Caramba, agora você vê, vê quantas rodadas não aconteceram de campeonato brasileiro de 5 anos pra cá. Era só um pouquinho também, né, Sombra? 5 anos. Teve 2 vezes ou 3 que caíram isso, mas os cariocas. Teve Vasco, depois Botafogo e Vasco. Mas três grandes. Você pode botar na ponta do lápis, você vai ver. É mais fácil. Muito raro. Saci cruzar a perna, morcego doar sangue ou o Rudy Landucci aparecer no programa. É o Rudy, é verdade. Hoje é segunda, hein? Destruação, né? Uma vez por mês. Mas hoje é o jogo da... Tem show sexta-feira. Jogo da redenção. Você viu o Instagram dele, mano? Ajudou o Lamix, o que ele fez ali? Não, não sei, que quando ele põe aquelas fotos duvidosas, é que ele se alterou um pouco, né? Ele tá saindo, o Mota já falou que ele tá saindo do armário, né? Já saiu faz tempo? Sei lá. Fez que não aceita, rapaz. Vamos ao tricolor. Jogo da redenção hoje, hein, seu Bento? Exatamente, daqui a pouquinho, contra o Avaí, às 20 horas no Morumbi, deve estar um calor lá. Nossa. No... A previsão é 14 graus, provavelmente. Calor aonde, seu Bento? Deve estar uma brisa lá, meu. 14 graus. Até pinguim de geladeira tá usando cachecol lá, viu? Temos. Exatamente. Tem três dúvidas pra escalação. Sim, muitas dúvidas. O Renan Ribeiro, tá, é certeza. Uhum. Aí a dúvida aqui, ó. Bruno ou Bufarini? Que Bruno tá cruel, preso, hein? Aí vem o Maicon, Rodrigo Caio, elogiado pelo Tite, e Júnior Tavares. Uhum. Mas não há risco, ou não sei se é um risco. Tem. Risco assim, não tô falando no mau sentido, não. De 3 zagueiros. Militão, né? Militão também. De entrar um militão. Tô falando do militão, aí, vamos lá, vamos seguir. Aí tem o Jusilei no meio. Aí essa dúvida, Sombra, pode ser militão. Jusilei, Thiago Mendes, Militão ou Cícero. Ou Militão e João Schmidt. Aí ou João Schmidt. Aí na frente, Cueva, Prato e lá ou Marcinho ou Luiz Araújo. É Marcinho, eu acho. Tá Marcinho? Certo. Mais confuso que surdo no bingo também. Muito legal. Eu acho que tem que esperar aí. Não adianta ficar com adivinhação. Os caras treinaram, né? Muito difícil. Não adianta ficar com muito... Eu não sei. Eu acho que o Cícero iria pro... Eu acho que o Cícero... É palpite só, hein? Contou uma informação, né? Eu acho que o Cícero vai pro jogo. E depois de uma semana onde se falou tanto de Rogério e Cícero... Se não colocar o cara... Vou... Vai pôr o Cícero. Mas eu acho que essa dúvida do Bento, ela é pertinente porque... Eu não tenho certeza se a... prancheta quica, se a prancheta voa, se a prancheta vai até o chão, mas com a prancheta danificada, eu acho que tem dificuldade para escrever os nomes dos 11 preferidos. Pode ser isso. Quebrou a prancheta. Já te falei aqui que eu não vou dar mais furo, né? Não. Não sei como o Mota aguenta, o meu ficou super dolorido. E o pessoal não tá dando. Esse furo foi danoso, hein? Eu não trabalho mais com furo, não, viu? Nem com prancheta. Também. Mas é isso aí. São Paulo tem um jogo muito bom, em tese. Pra se levantar. Se levantar significa vencer. E mais do que vencer, também convencer. Jogar bem. Jogar bem, né? Jogar bem. Às vezes você ganha de 1-0, mas você jogou bem. Às vezes você ganha de 3-0 e joga mal. O que importa hoje pro São Paulo, primeiro, é vencer. Resultado. E se possível, jogando bem. Contra um dos possíveis times que vai cair, né? O Avaí. Ah, é sempre fica no rol dos candidatos. Perder em casa, por exemplo, perder em casa, o empate é péssimo resultado de São Paulo. Vai bater grande, mortal, grandes, né? Favoritos. É, né? Então, perder em casa para um time desse ou empatar é uma derrota gigante. São Paulo, né? Não pode pensar hoje não. Em perder, empatar. Pô, não tem outro resultado pro São Paulo. Mas principalmente pro Rogério Ceni. Mas você concorda com essa história de não pode perder ou empatar? Já entra meio nervoso, filiado. Por causa dessas coisas? Sombra, é o preço. Você tem razão, eu sei. É o preço. Imigrante é assim, né? Qual é a outra saída hoje para o São Paulo a não ser vencer o Avaí em casa? E ter uma semana tranquila, né? Tem uma semana tranquila. Não existe outra saída aceitável, né? Outra saída existe. A aceitável é vencer. E principalmente por quê? Porque o próximo jogo não faculta esse direito de jogar novamente contra um time menor em casa. Não, é um clássico, pô. Agora, eu espero que o torcedor que estiver em campo, mesmo que encontre as suas dificuldades, seja um torcedor apoiador. Foi mal o jogo, perdeu, empatou. Vaia quando acabar. Mas aquela apoiar, vaia de, né? Intervalo, aquela vaia de primeiro tempo, ou vaia de segundo. Não, isso aí é extremamente prejudicial. A torcida fez uma campanha porque na internet. Porque você vaiando, é lógico, olha, é pleno direito do torcedor vaiar. Queria deixar isso muito claro, né? Porque senão fica a impressão, o cara que vaia, ele tem que ser isolado. Não. Ele tem todo o direito, ele pagou o ingresso, né? Ele tem todo o direito. Bom, mas o que eu penso é que é mais produtivo o incentivo. A vaia nesse momento, não vai. Você vaiando durante o jogo, não vai trazer jogador bom durante o jogo para estrear. Não vai mudar nada. Não, pode piorar. Pode mudar no sentido de piorar. Abalar os caras que estão começando. Para pior, né? Então, o incentivo durante a partida, mesmo você não gostando do que está vendo, pensa o seguinte, cara, é uma final de campeonato, o que importa é vencer, não importa como. E vale todo tipo de incentivo naquele momento. Ah, perdeu, no fim do jogo você vaia. Aí o seu protesto é no formato de vaia ao final do jogo. Você fala, não quero mais vir porque o time está jogando mal, então não vai. Mas entenda, isso é o que eu penso, uma forma. Eu sei que isso é difícil, você tá lá nervoso, não sei o que lá, e você mesmo apoiar o time ali, né, jogando mal, eu sei que é complicado, cara. Mas é a minha forma de ver. O cara foi lá no agora, frio, né? Mas e outra, se o cara sai de casa, Sombra, pra ver o time dele, com risco de tomar uma chuva na orelha, tá certo? Vai estar um frio da porra. Vai pra apoiar, velho. Aí eu concordo contigo, por mais que o torcedor tenha direito... Esse direito é teórico, não é prático, porque eu acho que o cara não tem direito nenhum de vaiar o time durante 90 minutos, independente de qual time seja. Eu acho que o cara que tá dentro do estádio, se ele tá lá, é pra apoiar, velho. É que às vezes o cara também vai pra fugir um pouco da jararaca, né? Então, mas aí ele vai pro boteco. Você já chegou a fugir da jararaca? Você sabe que hoje eu tô pensando, inclusive, em ir lá pro Morumbi. É mesmo? Porque ontem eu trabalhei só... Vamos comigo, eu te levo. Você já desmudou de ideia, a sua segurança. Aí já fica a sua segurança eu não garanto. É louco pra trocar uma marcha, né? Não, mas teu carro também é o carro do Fred Finston. Meu carro é da antiga, né? Ele anda de... Mas você sabe tem um furo no chão, ele vai andando com o pepezinho assim, velho. O carro é raiz, né? Bom, um cara que tá quase com 500 mil no Instagram, podia me ajudar nessa campanha aí. Quase 500 mil, o cara não tem um carro. Ô, Sombra, porque ontem eu fiquei a tarde inteira em casa, né? Essa chuvinha que tá em São Paulo, essa coisa. Tá boa, hein? Não é? Pra dar aquela dormida e tal. Mas daí eu... Dá um reboque. Não é? Mas daí você fica com aquela roupa mais velha que você tem, né? Uhum. Chuva em casa, aquele calção de futebol antigo. Calção Elite? Elite, o Elite é bom. O Elite é bom. Barrigona pra fora, né? É. Aí eu cheguei pra encrenca no meio da tarde de ontem, meio já um pouco deprimido, pra falar a verdade, né? Sim. Fala pro ouvinte que é de casa, né? É umidade deprime, eu acho. É. Aí eu falei, encrenca, tô me sentindo bem, não? Tô meio barrigudo, tô me sentindo careca. Tô me sentindo velho, né? É. Tô precisando de um elogio. É. Ela falou, olha, a tua vista tá boa, a tua visão tá legal. Ah, sensacional. Nossa, sensacional. Acabou comigo. Se for pra baixo da coberta. Aí isso que vocês falaram, se eu for pro Morumbi é pra xingar todo mundo. É. O meu time, do outro, o bilheteiro. Hoje é o dia do abraço, né? Você vai receber muito abraço no Morumbi, Ale. Depois da semana desse furo que você deu. Será? Nossa, vai ser muito querido. A torcida do São Paulo é carinhosa. Eu acho que vai ser só mais recado do que o Romero, viu? Se você vai com Mota, você vai estar com Deus. Depois a gente vai ter que falar do Romero. Infelizmente, eu não queria, mas... Que coisa, hein? Olha só uma coisa, a CBF mudou. Oportunista, se você fizer isso, o horário do clássico do Palmeiras de São Paulo, né? É sábado, é jogo? Que seria é sábado, só que em vez de às 4 horas da tarde, será às 19 horas. Melhor, né? É, melhor. Segundo jogo de São Paulo. Acho melhor, pô. Entendo isso, velho. Melhor. Bom, pra mim, tanto faz. 4 ou 7 da noite. E o final de semana foi especulações, né? Rodrigo Caio interessa a todos os times da Itália. Todos, né? Inter, Milan, Juventus. Não sei se é boato, Lazio. Mas falam que São Paulo só topa negociar por 60 milhões de reais. Eita. É o que eu ouvi. E outras especulações dão conta de que o São Paulo, que o time mais próximo seria Inter de Milão. Né? Duvido, hein? O quê? Se o menino do Flamengo aí que já tá sendo negociado, pode ser que seja até Vinícius sacramentada aí a transação amanhã ou no mais tardar quinta-feira. Estão falando em torno de 45 milhões de euros pelo Vinícius Júnior, o atacante do Flamengo. Não, mano, 60 milhões de reais. Ah, tá. Mas mesmo assim é muito dinheiro, hein, Sombra? A gente tá falando de praticamente aí quase 20 milhões de euros. Muito menos, né, mano? Ah, pô, com o câmbio do jeito que tá hoje? O euro tá com 3,5? Passou já, deve estar um 3,68, por aí. Então é já diminuiu. Não, mas mesmo assim, Sombra... Mas é zagueiro de seleção, jovem, saudável, 15 de seleção. Milhões, velho. Você é louco? O Gil, que é o Gil, joga muito mais do que o Rodrigo Caio. O Gil é mais velho, né? Mas tudo bem, mas é um zagueiro que é muito melhor que o Rodrigo Caio. O Gil vai com a bengala, junto. E Rodrigo Caio pode jogar de volante também. Ah, mas é versátil. É lenda. É versátil. Parece o Salsicha do Scooby. Olha, o Rodrigo Caio é versátil. O Gil foi por 5, velho. Né? O cara... E outra, o cara é idôneo. O cara é honesto. Ah, do bem. Então eu falei assim, nós temos um nego aqui do Brasil pra jogar e olha, ainda é honesto. É do bem. A cara da paróquia. O que é do Brasil honesto vale ouro. Então eu chamo o padre da paróquia. Não, ele devia ser candidato a presidente. Honesto, vale ouro. Raridade. Pra mim, o Rodrigo Caio tinha que ser o presidente do país. E ele cogita-se pra presidência porque ele é honesto. É o Mico Leão Dourado. Raridade. Muito bem, seu Bento. Vamos falar do Santos. Santos. Santos. A zica da seleção. Vamos lá, o lance é o seguinte, vamos lá, primeiro do jogo, uma atuação brilhante de Vanderlei pra casa do Motorrádio, hein? Vanderlei no meu cartola, arrebentou. Tava lá? Mandou 1-0, peixe, gol do David Braz, voltando também, tinha voltado pro time. Mas o problema maior ficou por conta aos 4 minutos do primeiro tempo, hein, Gê? Contusão de Lucas Lima. Esse precisa tomar um banho de espada de São Jorge. Tá precisando, porque assim, vai ser cortado. Não joga amanhã contra o Sporting Cristal pela Liberta. Perdeu a mulher. Perdeu a mulher. O Gabigol. Pode perder a seleção. Não, a seleção é certeza vai ser cortada. Já vai ser cortado. Cortado. E, então, RG, amanhã, 21h45, tem jogo, né, pela Liberta, para confirmar o primeiro lugar do grupo. Amanhã, Vladimir Hernandes. Sim. Deve ficar com a vaga do Lucas Lima, então, nos próximos jogos do Peixe. Que azar do Lucas Lima. É, isso aí. Deu azar, mas faz parte, né? É o que tem pra hoje, como diria o filósofo. Não tem jeito. Você tá lá, isso pode acontecer num treino, pode acontecer no jogo, pode acontecer no tempo que for durante o jogo. Infelizmente, o Lucas que vinha aí se recuperando tecnicamente, começando, voltando a jogar bem, né? Sofreu essa contusão aí, e aí agora perde mais um tempo, vai ter que correr atrás do prejuízo. Mas faz parte, não tem problema algum. Com relação ao jogo do Santos contra o Curitiba, eu já tinha dito aqui na sexta-feira, né, que era o tipo do jogo perigoso, era o jogo arriscado. Curitiba vinha de uma primeira vitória, o Santos de derrota dentro de casa. A gente critica, às vezes fala dessa coisa de cansaço, mas precisa respeitar, né, todos os profissionais que estão lá e que dizem que realmente isso acontece. E o Santos está aí, né? São 7 jogos em 24 dias, quer dizer, deve realmente sentir. Mas o legal, o que fica à mostra e o que precisa ficar... É esse empenho dos jogadores, como tem sido aí nos últimos jogos do Santos, para desmistificar, para desmentir qualquer situação, qualquer coisa relacionada ao desgaste de um relacionamento entre comissão técnica, jogadores e diretoria. Então, acho que isso dentro do campo é que está sendo legal e que está sendo sendo provado. Vanderlei com uma atuação puta, exuberante, cara. O cara foi monstro, como vem sendo. E como eu disse o ano passado, inclusive aqui no programa, nós tivemos eu e o Mano, uma discussão onde eu defendia. Eu dizia que o Vanderlei não ficava devendo nada para o Prazo e pro Cássio, do Corinthians. E continuo dizendo, são três excelentes goleiros. Né? Espetacular. A atuação do Vanderlei é uma obra-prima. Embaixo do gol ali. Talvez a melhor atuação da rodada. Nossa, fantástico. E digo mais, o torcedor do Curitiba viveu ontem ali, sábado, o que o torcedor do Santos viveu no primeiro jogo contra a Ponte Preta. Foi exato, 500 chutes do Curitiba no gol, posse de bola, não sei o quê, não sei. Mas, velho, no final do jogo, bola lá dentro, 3 pontos, é o que vale. Entendeu? É o que valeu. Então tá bem o Santos, tá aí, tá. Não poderia perder esse jogo, se empatasse ou perdesse em casa. Nossa, pro brasileiro ia ser uma desgraça. Porque faz falta, cara. Lá na frente faz falta. Já começa a ficar distante, né? Já tem neguinho fazendo 6 pontos. Quer dizer, então você começa a complicar a situação. Então foi muito legal ter ganho. Tá aí, tá bem no brasileiro, tá bem na Copa do Brasil, tá bem na Libertadores. Até quando vai? Não sei, mas eu quero curtir o momento. E aí esse é o momento é nosso, tá bem, pronto. Boa, deu uma lição, inclusive, no Mano, no senhor Maurício Borges. Nossa, é sério? Ah, porque o RG tá falando assim, viva cada dia como se você fosse casar amanhã. Ah, entendi. Né? Mas o Mano vai viver esse momento. Mas senhor RG número 2, o senhor mesmo viu... E o Santos poderia até ter perdido a partida, merecia, se não fosse o seu goleiro. Merecia. O Curitiba engoliu o Santos. Não é que ele foi melhor que o Santos, ele engoliu o Santos. Engoliu o Domingo. Nossa, engoliu. Não, mas é verdade. O Santos, ele se safou aí de uma derrota por todo o mérito que tem o seu goleiro. Concordo com a RG, tá jogando muito. Inclusive, é melhor do que muitos que estão sendo convocados aí. Mas o Santos, RG, ele já tá nesse chove no molha. Parecendo uma Brasília velha demorando pra pegar. Nossa. Tempo, mas é verdade. Nossa. O Santos ele tem elenco, mas por exemplo, o Renato, que ficou no banco aí no sábado, é um cara que não tá jogando a bola que já conseguiu jogar. O Ricardo Oliveira, idem. Lucas Lima também. O Vitor Bueno também. O melhor jogador do Santos hoje é o Bruno Henrique. É o Bruno Henrique. Por mais que de vez em quando ainda o Vitor Bueno consiga aí. Thiago Maia caiu muito, mano. O Thiago Maia não tá jogando nada. Você vê os laterais do Santos, por mais que tenha voltado de lesão agora recentemente aí também o Zeca, né, que tava machucado. Mas é um cara que também, o RG, caiu demais o futebol do cara. Hoje o time do Santos, ele tá numa descendente aí, eu não sei se o treinador já não tá mais conseguindo fazer o elenco pegar no breu. Porque existia um papo no término do ano passado também que até o Dorival poderia cair, porque a pressão dos conselheiros aí perante o presidente era muito grande, mas que de fato o Santos não tá jogando bem, não tá. Inclusive no próprio Campeonato Paulista, o Santos deixou muito a desejar. Mas não tá focado mais na Libertadores, mano? Os caras estão mais preocupados. Mas, ô Mota, se você parar pra ver os jogos do Santos na Libertadores, o Santos também não tem apresentado um futebol convincente. Esse negócio de falar, tô focado só na Libertadores, é um grande erro. Antigamente você precisava fazer isso porque a Libertadores, ela encavalava com o Campeonato Brasileiro e terminava no meio do ano. Em junho acabava a Libertadores. Hoje não. Espalhada, né? A Libertadores, ela vai até novembro. Se você focar todos os seus esforços na Libertadores e falar, meus esforços estão focados aqui. E você tropeçar na Libertadores, quer dizer, você perde acabou o ano. Acabou tudo, né? Mas, ô mano, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo e entendo, vejo com outros olhos. Eu admito, e acho que todo torcedor santista admite, que o futebol do Santos não seja espetacular, como foi do início, do ano passado, com esse time titular que a gente conhece do Santos. E a isso eu admito, sim, nunca neguei isso. Agora, não posso ver com os mesmos olhos que você vê o resto da sua análise, pelos números e pelos resultados. Santos hoje, Copa do Brasil, se comparado com outros times, continua, foi o primeiro a se classificar para as quartas, foi o primeiro aí a avançar na Copa do Brasil. Se você pegar o Santos na Libertadores, é o único brasileiro invicto, foi aí, está avançando, está bem, deve confirmar amanhã na Vila Belmiro contra o time mais fraco da chave, a posição de líder. E no Campeonato Brasileiro, não se distanciou lá das primeiras colocações. Então, acho que existe uma diferença. E os desfalques. E desfalques técnicos também, claro. O time sente. Por exemplo, se o Renato não está bem, se o Thiago Maia não está bem, se o Vitor Bueno não está bem. Claro que se o Lucas Lima não está bem. É claro que o time sente. E aí, isso vai passar para onde? Isso vai passar para falta de futebol. Aí você vai começar a enxergar que o futebol não é legal. Mas você não pode ignorar o empenho, você não pode ignorar a dedicação, você não pode ignorar o esforço que esses jogadores estão fazendo. E aí que eu digo, o que vem de encontro à negativa que você colocou e muitos colocam, tem um desgaste. Não tem desgaste nenhum, gente. De relacionamento não tem, não existe. Não é técnico. O que pode ter havido, o que pode ter acontecido, a idade está chegando para o Renato. Aí, pô, já, esse ano já não vai ter mais o mesmo futebol que teve o ano passado e o ano retrasado. Está na hora de levar para sacrificar já? Nossa! Não é sacrificar, mas já começa a entrar naquele esquema de... Ó, subóbito. Já entra no nosso time, né, Ale? Isso. Então já fica ali, já vai funcionando como o Elano funcionava, né? Elan, no conselho para os mais novos, vai entrando num joguinho mais fácil, mas já é o processo de retirada. Isso aí, tudo isso dá para a gente admitir. A única coisa que eu não admito, a única coisa que, porra, eu não vejo com os mesmos olhos que vocês estão querendo ver, é desgaste de relacionamento. Vocês é não, o senhor Maurício Borges, eu dou nome ao boi, mas, deu nome ao boi. Não, mas eu não afirmei, eu fiz uma pergunta. Ah, tá, não. Porque bem. O Santos, ele manteve aí praticamente o mesmo elenco. E ainda conseguiu se reforçar com algumas peças, como o Kleber, como o Bruno Henrique. Ah, mas você fala, pô. Santos não conseguiu jogar a bola que apresentou no ano passado. Pelo amor de Deus, senhor, pagou uma grana, trouxe esse Kleber, mas bicho, não dá. Concordo. O Kleber consegue ser pior, tá conseguindo ser pior. E olha que eu critico esse cara, hein? Olha que puta, David Braz. Eu contra esse cara sou igual o Alê com o Romero. Romito. É a mesma coisa. Mas, pô, o Kleber consegue, velho. Ele consegue ser pior, cara. Aí não dá, hein? Porra, fica difícil também, né? Mas o RG, você pegava no pé do Dracena também. Sim, no Santos, sim. Nos últimos anos, sim. Do Dracena é monstro. Falar em pegar no pé, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho monstro, mano. É isso aí, Shadow. Marquinhos Gabriel, hein? Então, satisfeito com o meu time. É isso aí. Humano, sim. Plantando crise no Santos, mas o RG... cheio de personalidade, elegantemente. Plantei nada. Não plantou? É a opinião dele, é a visão dele. Imagina, pô. Inclusive. Você trouxe até um saquinho de adubo aí que eu tô... E nem fui contundente, né? Nem fui agressivo, nem imagina. Fui. Nem foi um Alê de Oliveira. Porque o Alê, muitas vezes, ele é ríspido, né, pra fazer as colocações. Nunca, sempre muito educadamente. Ele dá o furo, ele dá com força. Eu só quero saber da RG o que tá acontecendo lá no Santos. Com força. Tá. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. E isso é fundamental, né? Porque o seguro se usa quando você tem um acidente, ou seu carro é roubado, mas no caso do HDI Bate Pronto é por causa de acidente, uma batida, por exemplo. Rapidinho. E via de regra, a exceção aí da HDI, você vê muita gente que fica aí com o carro parado na oficina, se liga, e aí, como tá aí o negócio? E ainda não passou aqui o cara da seguradora, etc e tal, né? O Tião sempre fala, não passou o cara da seguradora, tá parado aqui, ó, a hora que autorizar eu faço. Com a HDI Bate Pronto, é rapidinho. HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte seu corretor. Estádio 97, que também tem o oferecimento de Nissan. Sugiro pro Alê um Nissan. Olha só, amigão, Nissan. Se você tá pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Nesse mês tem o Festival de Sedã Nissan. Você pode levar para sua casa o Nissan Versa 1.0 2017, com tecnologia japonesa fabricada no Brasil, com maior espaço interno e o menor custo de manutenção da categoria, com uma pequena entrada em parcelas de apenas R$ 799. Ou ainda toda a qualidade, conforto e segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado, a partir de R$ 79.990 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero. Isso mesmo, nada de juros. E a Nissan ainda paga o valor de tabela FIPE do seu usado na troca. Bacana, hein? Bacana não. Demais. Então não perca tempo, amigão. Consulte as condições no site queronissan.com.br/SP. E vá lá fazer um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Ah, Coringão. Coringão. Chupa antes. Chupa cambada de arte. Tá lá, foi lá. É. Ganhou do Vitória. Sim. Que coisa, hein? Gol do Jô. É. Né, com passe do Marquinhos Gabriel. É, e só uma coisa, né, tem que ficar claro. Carille parece que não. E o Flávio Adalto parece que não se falaram nos últimos dias. Né? Porque o Carille disse que. Carille não tá perdendo nada também. Entrará na briga pra contratar o zagueiro lá, o Anderson Martins. Sim. Falou que o Corinthians estaria na briga pra contratá-lo, ele que tá lá na Arábia. Mas Flávio Adalto falou como improvável a contratação do zagueiro. Então agora precisa ver se isso faz parte da tática pra contratar. Então, Bento, com relação ao Anderson Martins aí, tem outros times do futebol brasileiro que estavam atrás dele também. É questão de aguardar, cara. Mas volto a falar aqui, o Anderson Martins no Corinthians, por mais que ele tenha jogado aí, acho que 6 meses, talvez um pouquinho mais, não foi um zagueiro aí que fala, ó, nossa, meu Deus, vai deixar saudade, como foi o caso do Gil, como foi o caso do Felipe, do Chicão, do Gamarra, enfim, outros inúmeros zagueiros que passaram Fábio pelo Luciano, Corinthians. Fábio Luciano, belíssimo. Fábio Luciano, que jogou muito. Esses, sim, marcaram história aí. E realmente deixaram saudade na torcida. Agora o Anderson Martins, com todo respeito a ele, que não sei até onde acrescentaria tanto assim. Aí vão falar, ah, mano, mas ele ficou 6 meses e voltou lá. Voltou também porque o Corinthians está com uma dificuldade lá para pagar o que devia e foi obrigado a retornar o jogador. Mas enfim, vamos aguardar o desfecho. Com relação ainda ao Corinthians ontem, Bento, por mais que o Corinthians não tenha jogado bem, e o Corinthians não jogou bem, ele criou as melhores chances depois que ele abriu o placar. O Corinthians ele se mostrou aí um time muito seguro novamente na parte defensiva. Ele conseguiu bloquear o Vitória, ele conseguiu impedir os ataques ali, os avanços que o Vitória estava tentando propor. O Vitória que marcou muito forte aí, o Jadson e o Rodriguinho, possibilitando os dois aí de criarem aquelas jogadas ali que fazem a diferença para que o jogo possa chegar com qualidade lá na frente. O Corinthians ele não conseguiu se desvincular daquela marcação de meio campo do Vitória. Conseguiu isso, Bento, com a entrada do Marquinhos Gabriel, um jogador que eu critico bastante, mas que ontem entrou muito bem. O Carille, ele substituiu o Maicon, aí ele colocou o time do Corinthians um pouco mais pra frente, colocou o Marquinhos Gabriel pra jogar junto com o Rodriguinho e com o Jadson, e ali sim o Corinthians conseguiu desafogar o meio campo, porque a jogada começa com uma roubada de bola do Marquinhos Gabriel, que vai na direção do meio campo, ele tabela com o Jadson, depois ele coloca a bola em profundidade pro jogo fazer o gol. Marquinhos Gabriel entrou ontem e mudou a história do jogo. Aí os caras vão falar, ah, tá vendo, mano? Gente, o Marquinhos Gabriel... Ah, tá vendo, mano? Ele não me fez um favor, não, ali. Ele fez um favor pra ele próprio. É uma vergonha pra ele. Porque o Marquinhos Gabriel olhar um time cheio de moleques aí recebendo oportunidade, e ele, que é cobrão da bola, sentado no banco e muitas vezes nem relacionado... Ganha uma moeda. É uma vergonha pro cara. Se o cara tiver amor próprio e ambição na carreira, concordo, o cara deve estar extremamente chateado com essa situação. Tentando matar um leão por treino, que ele não tava jogando, tem que matar um leão por treino. E provar pro treinador que ele tem a condição de entrar no campo aí e corresponder também. Ontem ele fez isso, parabéns pra ele. Não só eu, mas como a torcida do Corinthians inteira espera, que ele tenha mais posturas como a que ele teve ontem. Que ele brigue pela bola como se fosse um prato de comida na Etiópia. E é verdade, não adianta rir não, Mota, é verdade. O jogador... Mas é verdade, o jogador ele precisa ter tesão naquilo que ele faz, cara. Não, isso eu concordo. O Marquinhos Gabriel, se ele como fosse um virgem ator... na casa da luz então, vermelha. Pois é verdade, mas o Marquinhos Gabriel dava a impressão que ele era aquele ator pornô que tava com o saco cheio de fazer filme. Ah, não. Sabe, já entrava murcho. Ai, não. Mas é verdade, precisa, o cara precisa estar tinindo. Dobrado, velho. Né? Tá dobrado. Então, tinindo. Então, eu espero que o Marquinhos Gabriel aí, ele tenha, talvez durante esse período que ele ficou fora do time, isso tenha dado uma luz para que ele pudesse, sabe, se tocar de que ele precisa correr mais, que ele precisa se dedicar mais. E bola por bola, ele pode brigar sim, por que não? Tecnicamente falando, ele não é um mau jogador. O Marquinhos Gabriel sempre foi combativo aqui com relação aí ao que eu falava dele, na parte de disposição. O Marquinhos Gabriel dá a impressão que ele tinha comido uma feijoada e entrado em campo. Mas se ele continuar com essa pegada que ele teve ontem, inclusive solidário aos companheiros, ele até teve, ele participou de 3 lances. A jogada que ele deu assistência pro Jô, depois ele foi fominha num outro lance que ele quis aí arrematar pro gol, aí quando ele poderia ter tocado novamente pra achar um jogador com uma melhor condição ali de poder finalizar, mas aí... Saiu um traquezinho. Né? Entende-se, né, RG? Porque lógico. O cara que tá no banco, ele falou, opa, meu momento, deixa eu tentar arriscar uma aqui também. Comigo. E depois ele colocou em condição ali também o Gabriel, que acabou desperdiçando uma boa chance ali também, que foi a assistência dele. Mas volto a falar aqui, parabéns pra ele. Se continuar assim, ele pode brigar assim com a molecada que tá disputando a posição quando algum dos dois ali não pode jogar, nem o Jadson, nem o Rodriguinho. E por falar em mais uma opção aí pra esse setor... o Cleison, que veio da Ponte Preta, ele já vai estar apto aí pro próximo jogo contra o Atlético Goianiense, assim como o Pablo também, que tá recuperado de lesão. Então, o Cleison, ele entra como opção ali naquele setor, por mais que eu não tenha visto ele atuar assim no Campeonato Paulista, eu sempre vi o Cleison jogando aberto pela esquerda. Cleison. O Cleison, ele falou que naquela linha de 3 jogadores que atuam à frente dos volantes, ele falou que ele pode fazer a função de qualquer um ali. Tanto a do Romero, quanto a do Rodriguinho, quanto a do Jadson aberto na direita. Vai no Romero, nego, vai, né? Pode ser. Então é mais uma opção para aquele setor. Vamos ver aí, talvez, possivelmente, acho que o Carilli deva testá-lo aí no jogo aí do final de semana, porque nada melhor do que pegar um bêbado descendo a ladeira para você deitar o cabelo e já entregar o seu cartão de visitas. Ele vai ter a possibilidade de fazer isso contra o Atlético Goianiense. E só ressaltar o fato aqui também, Bento, que há trancos e barrancos, por mais que o Corinthians tenha sido extremamente criticado no começo do ano, o pessoal falou, quarta força, etc e tal, o Corinthians, ele tá invicto há 15 jogos. O Corinthians, ele não perde há 15 jogos. A última derrota do Corinthians foi no Campeonato Paulista, lá contra a Ferroviária, quando o Corinthians ainda foi prejudicado com um gol aí que o Alan Mineiro ajeitou com o braço, e o Corinthians acabou perdendo algumas oportunidades durante aquela partida aí, que o goleiro da Ferroviária foi muito bem. Aí vem o seu Ale e critica. Pois é, tá aí o Ale vem e fala que o time do Corinthians é um catado. Não. Um time de intervalo de escola. Não, senhor. Então, você pode botar aí só fazer a coisa do jeito que é. Já que o senhor Maurício Borges trouxe a informação, tem eliminação precoce na Copa do Brasil para uma equipe que disputa a Série B. Você diria que deitou no maior. E tem um empate como mandante contra a Chapecoense, que vinha da Colômbia, né? Perdendo por 4-1 na final da Recopa. E eu acho diferente, muito diferente do senhor Maurício, que o time do Corinthians bem melhor do que o esquema sugere. E, de novo, a gente teve que sofrer com o Corinthians. O primeiro tempo do jogo foi horrível. O melhor jogador do Vitória, e eu não estou fazendo uma crítica, não, é a verdade. É aquele Paulinho. Que jogou o Paulinho do Santos, RG. Sim. Aquele Paulinho? É o melhor. Que era do Flamengo. Ele era do Flamengo, foi pro Santos. Que queria jogar no Corinthians. Foi parar no Santos. O Petkovic, como sei. Você preferir. Ele foi escolhido para ser o gerente de futebol do Vitória. Semana depois... Ah, não é o treinador? Calma. Muita calma. Aí ele chegou lá, a primeira providência na reunião, falou, vou apresentar o treinador do Vitória para vocês. Sim. Quero carta branca para escolher. Ele sai da reunião, tira o terno e a gravata, põe o agasalho e falou, olá, sou o Petkovic, sou o treinador do Vitória. Gerente e treinador. Juro por Deus. É brincadeira o time isso. É sério, foi assim, cara? O time do Vitória é bem sofrível. E aí ali ficou aquela briga de quem não queria atacar quem. Até como o Mano descreveu muito bem, entrou um jogador que, embora muitas vezes não esteja entre nós, não esteja no nosso plano. Você diz o Romero? Não. Quem? O Marquinhos Gabriel. Ah, o Marquinhos Gabriel. Mas que tem algum talento e conseguiu botar o Jô na cara do gol. O Jô nessa fase iluminada... consegue fazer o gol e dar a vitória pro Corinthians. Rápido pra você, Jô ou Borja? Hoje. O jogo é hoje? Hoje. Hoje eu vou de Jô. Hoje você vai de Jô. Pra temporada eu vou de Borja. Agora, Tá rodando muito aí, infelizmente, contra a minha vontade, um vídeo do Romero. Caramba, hein? Com o brilhante repórter Felipe Andreoli. Grande Felipe. Pra quem não viu a matéria, isso aí tá viralizou, tá passando. Nossa, isso é ridículo. Ele começa falando o seguinte, querendo levantar a bola do Romero, Andreoli. Sim. Ah, não deu não, hein? Falou assim, porque moiou. Teve uma brincadeira aí. Foi mesmo, e teu irmão também é Romero e tal, e os caras começaram a brincar o seguinte, joga a bola. Aquele que não dominar é o do Corinthians. E jogou a bola pro Romero. E ele não dominou. Não dominou. E foi pro ar. Muita gente. Os caras deixaram. Foi proposital, Alexandre. O senhor tá sendo calhorda. Proposital? Aí o que eu fiz? Foi combinado aquilo lá. O que eu fiz? Eu liguei pro Felipe Andreoli. Sim. Porque eu também achei que foi uma puta sacada do Andreoli, do programa, né? Falei, pô, que legal, meu. Isso aí chamou a atenção de todo mundo, né? Falei, pô, e aí, Andreoli, como é que foi? Não sei o que ele falou, Alê, posso te falar? O rapaz é super bonzinho. É do bem. Menina é do bem. Mas. Mas de bola não dá. Foi por querer. Quer dizer, muitos corintianos, como por exemplo o senhor Mano. Deitou. Falou o seguinte: foi por causa do microfone. Ai, a lapela. Ou seja, a lapela. A lapela não deixou dominar. Então ele já tá jogando com esse microfone faz tempo, hein, sobra. Pô, não podia, hein, que o Ricardinho uma vez entrou com um ponto no ouvido. Olha lá, sombra o vídeo. Agora tem jogador que tá entrando com o microfone, seu Ale Oliveira. Tá atrapalhando o vídeo nesse momento, hein. Olha lá, no Facebook, ó. Não, mas o cara jogou uma bola quadrada também pro Romero. Quadrada? Quadrada, mano. Jogou assim, hein, vai. Deixa eu mandar um beijão aqui, ó. O Henrique aqui, que é filho do Sombrinha, meu parceiro aí, gente boa. Grande Sombrinha. Polentinha tá fazendo aniversário hoje. Dois anos. Já é hoje, mano? Sombrinha? Sombrinha. É o novo Sombrinha. Não tem nada a ver comigo, hein? Ah, Sombrinha é gente boa demais. A Sombrinha da Santa Ifigênia aí. Olha. Beijão, Henrique. Dois aninhos, parabéns. Mandar um beijo também pra maior fã do Dodô, né? Porque eu sou um grande fã. Mas a minha mãe, Dona Ivone, ela. Obrigado. Até posso ver se a gente pode falar. O Dodô tem a idolatria das coroas. Olha. Sim, do subórbito, ele manda, né? Nossa, isso, e a minha mãe, tia gosta. Dona Ivone, um beijão pra ela. Ela tem um pouco de desejo, não posso falar. Não fala assim da sua mãe. Ela tem, eu vou fazer o quê? Vai fazer o quê? É verdade. É que nem o Rudy não entrega, né? Ah, isso aí, confessa, né? É o famoso o Rudy... zagueiro David Brasil. E de novo confessa a avó. Confessa mesmo sem apertar. De novo a avó não veio, né? É, pois perdeu. É, avó. Que coisa, perdeu, hein? Perdeu, a avó não aparece. No festival do Bebê Extra, você encontra tudo pra cuidar do seu bebê. E o melhor, fazendo economia de verdade. Temos muita variedade de produtos e as melhores marcas com ofertas imbatíveis. Fralda descartável, Pampers, Comfort, Sec, Forte Bag. Você leva 3 por R$59,42 cada. Fralda Hugs, Hyper ou Hiper, Supreme Care. Leve 3 por R$57,99 cada. Toalha umedecida Johnson's Baby com 48 unidades por apenas R$10,49. Shampoo Johnson's Baby 400ml, você leva 3 por R$11,48 cada. Sabonete líquido Johnson's Baby 400ml, você leva 3 por R$16,82 cada. Lava-roupas líquido Omo Puro Cuidado, 3 litros, você leva 3 por R$23,59 cada. Leite Ninho Fases 800 gramas. Com 50% de desconto na compra da segunda unidade. Nessa promoção, a unidade sai por R$26,90. Mingau Mucilon Nestlé, 600 gramas. Leve 3 por R$9,99 cada. Festival do Bebê Extra. Aproveite para economizar. Do Estádio 97 informa. Lá da Arena Gondá. Gondá. Chape 1. Vamos, Chape. Vamos, Chape. Palmeiras 0. Mênico, tem que ser time titular. Esse negócio tem dois, três times aí, não vai nessa aí que vai dar ruim, hein? Não acredita nisso não, hein? Não vai dar certo, hein? Isso aí, mas pelo menos o Palmeiras tá com o lugar garantido no céu, né? Fala de nós aí, seu Como Bento. Assim no dois, tem dois, três times? Passou o ano inteiro até agora falando aí, da tem naba três aí. Times. É, dá pra jogar dois campeonatos. Olha... assim, se foi o que... Mas espera o só um minuto. Tava jogando só um minuto, não, só um minuto. Vamos lá. Pode falar. Da naba aí. Não, pode falar que eu vou conversar com vocês. Fala você, Dudu. Tem argumento aqui, filho. Vamos lá. Fala, Domênico, é o seguinte, o Guerra vai desfarcar em dois jogos. Curitiba e Atlético, vai pra seleção venezuelana. Não é pra guerra, não. Começou. Ele não vai pra guerra, não. Começou. Mas jogar na Venezuela deve ser legal. Ah, já tá a guerra, né? Hoje imagina a família dele lá pedindo, você traz aqui papel higiênico. Você imagina, arroz, né? Leva a gente, né? Tá falando, deixa eu ir embora pro Brasil com você. E quarta-feira. Tá aqui, ó. Quarta-feira, sim, ó. Time titular, todo mundo em campo, bonitinho contra o Tucumã. Certo? Certo. Boa. Bom, seu Ventor, não adianta esse papo de. Ah! O Palmeiras tem três times para jogar o campeonato, desde que são treinados da mesma forma que o titular. E não é o que acontece. Não existe nenhum treinador que vai treinar dois, três times na mesma proporção que você vai treinar um time titular. Desculpa. Aí é bobagem de falar, não sei o quê. Desculpa, o time do Palmeiras é muito bom, reserva que foi lá. Poderia ter vencido a Chapecoense? Poderia, desde que tivesse um pouco mais de entrosamento, treinassem antes. Muitos erros de passe você viu, sabe, de time que não tá acostumado a jogar junto. Então é difícil de conversar a respeito disso. E outra, o Palmeiras, ele perde no momento em que as coisas, elas estão ali, quase todo mundo ali no mesmo patamar, né? Você vê que o Palmeiras, mesmo perdendo o seu jogo, ele tá 3 pontos do líder hoje, que é o Grêmio e Fluminense. Tem totais condições de passar na frente. O Palmeiras ano passado começou igual, hein? Foi 4-0 o primeiro jogo com o Atlético do Paraná e depois perdeu de 1-0. Eu não vou lembrar se foi, acho que foi pra Ponte Preta. Perdeu de 1-0 pra Ponte Preta. Aconteceu igual. Assim, isso é bobagem. E outra, o foco do Palmeiras é a Libertadores. Não tenha dúvida disso. Falar outro tipo de coisa é bobagem. O Mano mesmo vem falando aqui, o primeiro passo do... Não, mas não é. O Mano falou mesmo. Plano A. Plano A é Libertadores. Segundo plano B, se não der, é brasileiro. Você não pode voltar às forças. Eu entendo o Cuca, acho que ele tinha que ter feito o que fez mesmo. Só acho que tinha que ter jogado o Felipe Melo. Só isso que acho que tinha que ter jogado. Sabe por quê, RG? Felipe Melo não vai poder jogar na Libertadores aí durante, sei lá, quando joga 6, né, mano? Sim. Três, por enquanto. Não, acho que é 6. São 6, RG. 6? Ele só vai poder jogar a primeira... Se o Palmeiras chegar na semifinal, ele vai jogar o primeiro jogo da semifinal. O Palmeiras poderia ter colocado ontem o Felipe Melo. Acho que o Felipe Melo é um jogador essencial para o meio de campo do Palmeiras. Principalmente o meio de campo que vinha lá com o jogador, o Thiago Santos, né, no meio, que estava jogando no lugar dele, mais improvisado ali na primeira volância, como diz alguns, né? A volância, né? Beirada. Eu acho que poderia deixar, pelo menos, jogaria ali o Tietchan e ele, que está acostumado a jogar no time titular. Então você tem dois caras, porque um time ele ganha. No meu modo de entender, ele ganha quando ele ganha o meio de campo. Quando você ganha o meio de campo, fica mais fácil a coisa pra andar. A Chapecoense foi melhor, que o Palmeiras teve algumas oportunidades. Esse lance aí, ó, que o Prass fez uma defesaça aí, numa cobrança de escanteio. E eu vejo que as bolas, mesmo que esse time reserva, bolas sendo alçadas, aí, as bolas aéreas, são o grande problema do time do Palmeiras, que o Cuca vai ter que arrumar isso o mais rápido possível. Porque numa Libertadores de América, você poderá ter problemas aí, né? Com bolas alçadas. E o sul-americano joga muito, faz muito esse tipo de jogada, né? Escanteio, faltas perto lá da... Joga no melee. Joga na área, entendeu? Joga no melee. Olha que defesaça que o Prass fez aí. Olha. Defesaça. Foi. O Prass ontem tava jogando muito. Ontem não, desculpa, foi sábado o jogo, né? Então tava jogando, ó, fez defesas incríveis. Mas tem uma hora que também não dá, né? Aí pegou o cara na cara do gol ali, ó. E outra, esse lance do gol... Esse jogador aqui, eu não consegui pegar o nome dele, ali atrás, aquele ali. É o Tietchan. Não, o que Tietchan. Tá lá atrás, o Tietchan tá dando combate. Ali na frente, eu acho que é o zagueiro, né? Esse aqui, o 8, é o Tietchan. É o Tietchan. Então, não, o anterior aqui que tá atrás. É, tem um antes. Você pegar ele, para, ele tá parado, ele começa a andar. Ele parou no ele tipo, ele desiste, mano, dane-se, sabe assim. Mas tomou o drible e foi o Tietchan. É que a bola não, mano, é que vocês não estão vendo aí o lance. A bola se puder, mano, mostrar bem antes lá no meio de campo, né, o Ale? É. Ele perde a bola aqui e para. O Tietchan vem acompanhando. Ali atrás, aquele ali, parou, ele para. Ele tá andando, se o outro pegar, pegou, se não pegar, dane-se. Aqui atrás, aí, tá vendo? Ó, como ele vai andando, ó. Quem que é ali? É o Thiago Santos? Eu não lembro se é o Thiago. Mas olha, vou dizer, não pode, né? fica dependendo do cara tirar torcendo a bola ali. Pô, tem que ir até o final. Esse aí, ó, perdeu a bola ali, já tinha perdido, tomou o drible, ele para, ele começa a andar, hein, gente. Ele não corre, ele anda. Eu concordo. É que são detalhes que você tem que olhar atrás ali. Ele perdeu, e aí deixa com o Tietê. O Tietê tá, até deu o combate, tirou a bola. Resvala a bola no Tietê, não perde. Ó, pressa. E aí o prazo fica mais difícil fazer defesa. Ele teve que espalmar. Eu acho que sobrou pro cara. Mas isso aí é um detalhe do jogo, e é um detalhe que custou os pontos que o Palmeiras perdeu. Dois pontos aí, né? No caso, um, né? Mas a crítica, eu acho que você tá certo. A crítica não tem que ir pro Cuca. A crítica, ele fez o certo. A crítica, eu acho que tem que ir para alguns jogadores do Palmeiras. Thiago Santos chegou aqui, a informação. Tem que ir para alguns jogadores do Palmeiras que entraram numa tiriça do caramba nesse jogo também. Era isso mesmo, assim. Roger Guedes é um. É, os caras, no individual, Domênico, você falou, esse time não é treinado. Ah, tá, você viu o jogo, velho? Eu assisto todos os jogos. Nossa, que paga pau. Todos os jogos que eu puder, eu assisto São Paulo também, só paga pau. Ah, então chupa. Ele assiste para secar. Entendeu? Então eu acho que alguns jogadores do Palmeiras, cara, os caras entraram numa tiriça. Quando tem que entrar e mostrar vontade, mostrar que tá afim. E pelo menos eu vi desse jeito o time, cara. Não sei se... Então eu queria o seu comentário, o seu e do Mano. Porque quando o Domênico falou, eu não sei se você teve uma modificação de face, assim. Teve. Eu senti, assim, que... Sua expressão facial. Dá pra você verbalizar sem ser maldoso? Uma vez na vida? Nossa! Uma vez na vida, dá? Dizer que o Palmeiras é maldoso. Domênico, dizer que o Palmeiras não tem dois, tem três times é uma grande bobagem. Você diria que é bobagem? Quem falou? Quem falou? Não, quem falou que dizer que não tem dois, três times é uma grande bobagem. Eu queria o seu comentário. RG, você diria que o Sombra. Aquele tipo de pessoa que dá biotônico Fontoura pra mendigo? É. Que maldade. E depois, quando o mendigo pede mais, ele fala, não, acabou, era só a tampinha. A dose era a tampinha. Mas a verdade é uma você só. Prefere pedir uma perícia? Ah, olha, eu continuo concordando que o Palmeiras tem sim. O Palmeiras fez elenco, isso é o que foi dito, isso é o que é dito. Que o Palmeiras fez elenco para disputar dois, três campeonatos, gente. Não, dois, três times tem, né? Sim, fez elenco. Elenco é dois, três times, ou dois times, reforçado como vocês queiram, para disputar vários campeonatos. Eu acho que o... Entendeu? O Hélio pôs o dedo na ferida do Dodô. Eu entendo. Não, o Domênico concorda. Eu concordo. Domênico concorda. Foi isso que eu falei. Eu acho que... jogou água oxigenada. Não. Você quer fazer isso? Você quer me jogar com álcool, mas não vai jogou álcool, mesmo com... Jogou álcool, os senhores não vão conseguir fazer o que os senhores querem. Mesmo? Não vão, porque o torcedor e o ouvinte é muito inteligente pra entrar nessa pilinha de vocês. Os caras gastaram milhões, velho. O Palmeiras gastou milhões para ter um time, para ter reservas. E não para ter dois times. O Palmeiras não disputa duas competições com dois times. Ele disputa com um time. Eu acho. Mas o banco do Palmeiras é bom, hein, Domênico? Tudo bem, mas desde que treinado, Mota. Não existe como você dar condição de jogo para um mesmo time. Só que eu acho que individualmente, como disse o nosso experiente R, alguns jogadores têm obrigação de jogar mais. Ah, não, com certeza. Porque tudo bem. Mas, Ale, você viu esse lance aí. Esse jogador, o Thiago, ele não tinha obrigação de correr? Esse é um possível... Então, pô, vem aí. Esse é um possível titular que pode entrar. Tem que jogar mais. O Guedes é uma perna desgraçada. Nossa. Ele tem certeza absoluta que ele é o Cristiano Ronaldo. Sabe o que me pareceu nesse jogo, Ale? Não. Me pareceu que aquele... Tanto faz. Vamos lá, a gente não é titular mesmo. Saca mas coisa? O Domênico. Ganhar, ganhou, não ganhar, não ganhar. Não pode ser assim, né, Dodô? Mas não, lógico que não. Eles estão jogando no Palmeiras, mas tem que ganhar um jogo. E outra, teria que ser o contrário. Eles tinham que mostrar pro Cuca que são competentes suficientes a disputar a posição de titular. Mas agora falar que o time não tem entrosamento, pelo contrário. Porque o time reserva e tá acostumado a jogar junto. O time reserva geralmente não é a mesma intensidade, mas, né? Mas aí, concordo. O treinador não vai posicionar os caras do jeito que ele quer. Ele vai posicionar os caras. Mas, Domênico, os jogadores reservas, eles estão acostumados a jogar com aqueles jogadores que estão ali do lado e cada um conhece a característica do outro. Se você pegar a escalação do Palmeiras, ó, foi Fernando Praz, o Fabiano na direita, Antônio Carlos e Juninho na zaga. Foi muito mal. Não, mas ele é mal. Michel Bastos na esquerda. Aí você pega lá, o meio-campo do Palmeiras tinha Tietchan, Thiago Santos e Rafael Veiga. Lá na frente era o William, Keno e Roger Guedes. Aí entraram durante a partida o Johan, o Eric e o Matheus lá. Então, querendo ou não, Domênico, não é um mau time. Não, mas não falei que é mau o time. É, também acho que não dá pra sair caçando as bruxas, aí falar, nossa, é tudo uma porcaria porque perdeu da Chapecoense. Não, não acontece. Jogar com a Chapecoense e perder lá, muitos times do Campeonato Brasileiro vão perder, porque jogar contra a Chapecoense na Arena Condá é embaçado. Mas que o Palmeiras poderia ter mostrado um pouco de futebol melhor, isso daí é fato, porque foi um time extremamente submisso. Não fez nada. Foi um time que, olha, mano, não tomou mais gol porque o Prass tava numa grande... Tava bem, né? Olha esse lance. Tá cara a cara. É que ele tá bem posicionado e o cara tocou nele, tudo bem. Mas aí tem posicionamento também do goleiro, né, RG? Sim. Porque uma bola dessa, ó, é pênalti. Pênalti de cabeça. Não, o cara ali tá ligado, né? Então, assim, e fora outros lances aí que ele pegou lá e tal. Então, o que me deixa perplexo foi a hora do gol. A hora do gol é uma coisa que não pode acontecer com o seu Thiago. Olha lá, parado, andando, tipo, perdeu. Perdeu e, tipo, se vira aí. Não, se vira não, você é o primeiro cara a dar o combate. O Tietchan é o segundo e o Tietchan foi até o final. Então, assim, se o Thiago quer ganhar a vaga do Felipe Melo, parece que tá cansado. Parece que tava jogando em calça molhada. Isso aí, Domênico, me desculpa. Calça molhada. É uma valorização ao esporte olímpico brasileiro. Ao esporte olímpico, uma vez que você vê, na verdade, ele passa o bastão pro Tietê. Ele passa o bastão pro Tietê. Você assistiu, não? É? Mas parecia isso mesmo. Não, tô vendo agora. Não, mas ele parecia... Passou o bastão. Quem passou o bastão tem que parar. Você foi espetacular. Desacelerada. É isso. Puta, foi isso sensacional. Genial. Vou esperar aqui pro contra-ataque. Olha, é a melhor definição... É a melhor definição. Se você olhar, Ale, é verdade. A melhor definição. Vira aí, bro. Foi aquela que passou o bastão, vou diminuir o. Sabe quando diminui? Diminui. Ou seja, quando os caras estão chegando na cara do gol, velho. Vai chegar outro ali, três. Porra, meu, continua na jogada. No máximo vai acontecer você tomar um drible. Aí tudo bem, faz parte da coisa. Toma uma finta, sei lá. Quem nunca tomou um gol? Quem passou um bastão? Não, tudo bem, você toma. Não, mas aí tomar bastão não pode. Mas se você continua na jogada, e você perde lá, ou toma um drible e depois toma um gol, beleza, mas você pelo menos tentou. Lutou, né? O que não pode é desistir no meio da rodada lá do que tá acontecendo. Tá certo. Mas você, é o seguinte: se você corre pra trás, mesmo que você corre errado, você tá certo. Como diria uma ex-presidente, né? É. Né? Ex-presidente falaria isso aí. Quero dizer o seguinte. Mas eu tô muito feliz porque é o seguinte: os dois primeiros palmeirenses que entrarem no ar hoje e responderem a esta pergunta: qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores? Bridgestone. Sim. Os dois, atenção: dois primeiros ouvintes. Eu tenho aqui, ou seja, eu tenho dois pares. Sim. Um par pra cada um. Par de ingressos, você vai ganhar ingresso pro jogo do Palmeiras e Atlético Tucumã, tá bom? Sim. Tá bom? E quem ganhar, eu vou explicar como é que vai fazer. Vai mandar um e-mail pro Bar. O Bar já voltou da viagem. O espanhol. Já tá aí. O Bar já tá por aqui. Seja bem-vindo. Como é que é, Ale? Temos produção. Como é que é? Então, traíra, né, velho? Não, porque eu queria. Eu te tratei tão bem, velho. Mas eu queria você aqui pertinho do microfone. Mentira, você é falso. Bah. Obrigado. É venenosa. Obrigado pelo seu retorno. Vocês são tudo lixo, velho. E depois o Bar vai contar como é que foi lá o troço. O Bar tá queimadinho, velho. A gente sabe da importância das pessoas na ausência delas. Sente falta quando perde. Falaram assim, meu. Mas o Bar é o cara, né? Sexta-feira tá falando, pô, nem te senti falta do Bar, né? Agora aí, isso aqui tava assim, ó, na minha frente. Mentira, mentira. Olha só que mentiroso. Aí você olha pra cá. Porra, o nego meteu o zagueiro na ponta esquerda. Nossa, olha que jogou de goleiro. Ô, Bar, sexta-feira eu tava falando, pô, a gente nem sentiu falta do Bar, né? Você vê como é que é? Por trás fica falando mal. Quanto tempo você ficou lá, Bar? Uma semana. Fica uma semana. Pra gente, Bar. Foi como se você tivesse desde a estreia do programa. Ah, beleza. Em uma semana. Foi uma coisa horrorosa. De barriga uma não dá semana. Você nunca mais faça isso. Não. Quase, de barriga não dá uma vez só. Quase que sete ouvintes. Coitado, o Bar nunca tirou férias. Quase que sete ouvintes ficam sem ganhar a camiseta. Bar do estádio. É isso, foi a minha única falha. Mas eu esquecia. O velho me lembrava assim. Um momento de modéstia. Mas é isso aí. Eu sou verdadeiro. Mas o resto eu fiz certinho. Sim, é verdade. Eu queria um minuto da sua atenção, e principalmente não só a sua atenção de pai, mas também a sua atenção de filho, de aluno, que está se preparando para dar um rumo na sua vida, pensar muito bem na faculdade que você vai fazer. Porque existem muitas opções de faculdades, né? Mas essa é a hora de você fazer a escolha da opção certa. E uma dica que nós podemos dar a você é que você tem que conhecer muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC, tá? É importantíssimo. E eu chamo a atenção para a ESEG. A ESEG, que é a sigla de Escola Superior de Engenharia e Gestão, a ESEG, ela tem a força do ensino do Grupo Etapa. E preste muita atenção, eu não sabia disso, recebi essa informação deles. A ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Caraca, isso é... É. Se liga, cara, porque as salas nas quais você vai ter aula na ESEG são pequenas, né? Tem turmas reduzidas. O corpo docente da ESEG atua todo no mercado de trabalho. E logo no primeiro semestre, você já tem a possibilidade de realizar projetos de iniciação científica, tá? Preste muita atenção. Então, olha, dica pra você, ó. No segundo semestre, agora, a ESEG tá com condições únicas para os seguintes cursos. Presta atenção. Administração, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Engenharia de Computação. Presta atenção, cara. Faça a opção certa. Inscreva-se no vestibular da ESEG. Vai lá no site eseg.edu.br. ESEG é E-S-E-G. eseg.edu.br. Ou utilize a sua nota do Enem. ESEG, formando o melhor em você. Falar em melhor em você, tem uma coisa que vai ser muito melhor pra você. Porra, bacana demais. Deixa eu aqui pegar o recado do nosso amigo Wander, pegar o recado lá da galera do McDonald's. Cadê? Aqui. Boa, isso que é produção forte. Ah, é. Boa, produção forte. É. Mais perdido que segue em tiroteio. É isso aí. Na semana que vem, entre os dias 29 de maio e 2 de junho, Presta atenção. O Estádio 97 McDonald's premiarão 5 ouvintes. Cada ouvinte será premiado com um apartamento no resort do Estádio 97 pro fim de semana do resort. Não pode ser isso aí. Ô, louco, meu. Caraca, velho. Assim? Então você fica ligado aqui no Estádio 97, a partir do dia 29 de maio. Um apartamento por dia até o dia 2 de junho. Então fica ligado aí que o Mano vai falar bastante aí sobre os clássicos do dia McDonald's. Com certeza. Saiba tudo sobre os clássicos do dia, porque eu vou perguntar aqui, hein? Vai decorando aí, velho. Olha, vai estudando, velho. Que mamata, hein? Aí no dia 29 a gente vai contar aqui como que você vai fazer. No dia 29, o primeiro dia da promoção, a gente vai contar como que você vai fazer pra concorrer a este apartamento, pra ser premiado com este apartamento, tá como bom? Como diria Ritinha, arre égua. E continuamos com a frase, dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é o Estádio 97, que também tem o oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também é oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia, com a Estela Barros Turismo. E Extra! Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Participe com a gente também através das mensagens gravadas de WhatsApp. 94-353-0150. Esse é o número, 94-353-0150. Vamos ao primeiro ouvinte da noite, tocando as normal. Pro inferno. Volta, caminho. Sente, pedala, mano. É legal, vai, mano. Melhor essa. Não, não é legal. Ela é legal demais. Não. É que você fica dúvida. Pedala, mano. Vá, você prendeu a linha já? Já. Obrigado, Vá. Nossa, obrigado. É outra coisa, né? Pua, rapaz. Vai. Meu Deus do céu, que alegria. Alô? Alô? Quem fala? É o Wilmon. Como? O Wilmon. Wilmon. Wilmon. Que personagem. Wilmon. Você gosta, Silvio? Eu gosto de Wilmon. Fala, Wilmão. Wilmão do quê? Souza Francisco. De Souza Francisco. Quantos anos, hein, Wilmão? Então, fiz 33. Ah, já fez? Ah, já, não, já fiz, não vou falar então que é a idade de Cristo. Nem eu que é a idade do médico. Velho. Nossa, ah. O Wilmão parece nome de candidato a Oscar, né? É. E Wilmão Chester nome, né? Concorre ao Oscar pela participação. Pô, mas de onde vem esse nome, Wilmão? Toca a bola, Wilmão, é do Toca logo. A bola, Wilmão. É. Oh, e qual bairro? Então, eu moro aqui no bairro do Limão. Limão. Tá bom. Mas o RG, eu não perguntei pra você, 3.3 é legal? Hoje? Ah, hoje não, mas quando eu era moleque, não sei, ah. Se, não sei se vocês também gostavam de brincar. Ah, do quê? De fazia a mágica. Mágica? Aí pegava um pedaço de Wilman e botava embaixo da mesa e ficava mexendo. Ah, tá, metal em cima. É o Wilman. Já viu? Ah, o Wilman ali brincando, é. Boa, boa. É, nem eu me aguento. 9.7? Que aleluia, você tá louco? Tá louco, porra. Oh, e o time? Opa, Verdão. Verdão, é Verdão. Ah, rapaz, ó. Tá afim de ir no jogo, meu velho? Tô sim. Tá afim? Mas tem que responder a pergunta. Você sabe como é que funciona o negócio aqui, né? Sei. Ó, mas na verdade o primeiro nome é José Wilman. Agora melhorou bastante, porque senão já viu, né? Complica. Tem que dar o nome certinho, senão não entra. Vamos lá, tá bom, então. Tá bom, pergunta, atenção, pergunta valendo atenção. Um par de ingressos para o jogo de depois de amanhã. Qual é a marca oficial de pneus da Comembol Libertadores Bridgestone? Bridgestone. Boa! Boa! Certa resposta. Parabéns, hein? Boa, cara, é o seguinte, você vai mandar um e-mail pro Bá, tá bom? É no ba@97fm.com.br, tá bom? ba@97fm. ba@97fm.com.br. Aí você vai, aí o Ba vai te explicar como é que você vai pegar o ingresso por lá, tá bom? Tá bom. E aí, rapaz? Verdão com a Chapecoense não foi bem com o time reserva, você assistiu o jogo? Então, não deu pra assistir porque eu tava no sítio, né? Aí não. No sítio? Não deu Pica-pau nem pra ver o jogo direitinho. Sítio do Pica-pau Amarelo. É. Foi lá que sobrou um carro, né? Como é que é, mano? É que eu tô um pouco nervoso aqui, é a primeira vez que eu ligo, né? Toma um drink, querido. Uma com limão. Oh, aí fica tranquilo. Aí é bom, hein? Um isotônico de cevada, um Photoshop líquido. É bom, esse daí eu gosto, pra ele. Gosta, é. Vai ver que você já mandou umas hoje, por isso tá meio travado, né? E me conta uma coisa, rapaz. Palmeiras na Libertadores aí precisa só, ó, um empate classifica, mas a vitória coloca o Palmeiras já em primeiro lugar, né? Independente do que possa acontecer. Porque mesmo com empate, dependendo do outro jogo, se empatar também, o Palmeiras também é primeiro lugar, né? A única possibilidade é que o time boliviano vença o Peñarol, né, Domênico? Para que exija a vitória do Palmeiras, não é isso? Sim. Porque eles têm 9, o Palmeiras tem 10. Então se o Jorge Wilstermann... O Palmeiras pode perder até por um gol, gente. Então, se ele perder por um gol, mano, e o Jorge Wilstermann empatar perde, o jogo... Quem perde de 2, né, mano? Isso é fato. Ah, tomara, Deus te ouça. Quem perde de 1, perde de 2. Seca muito. Ai, ai, depois quem faz um filho, faz 2. Ó, Domênico, depois que aconteceu agora à tarde, não sei. O que aconteceu? Rachão do Palmeiras termina em discussão entre Cuca... Felipe Melo e preparador físico. Omar Feitosa. Mas quem contra quem? Isso é importante. Omar Feitosa, quem Cuca... contra quem? Ale Oliveira. Não. Tudo sobre... Não. Foi o Ale que me mostrou. Hoje. Quem tá dando furo é quem sabe dar. Não, essa é a matéria que eu tô lendo, né? Não. No final do trabalho aí, o técnico Cuca e o preparador físico Omar Feitosa e o meio campista Felipe Melo se desentenderam ainda no gramado. Tudo em virtude da discussão sobre o placar da atividade que encerrou nessa segunda-feira, do rachão. Acontece. Né? Discutindo por causa de rachão? É, saíram discutindo. E tem o pessoal deixa disso. Esse negócio, você já discutiu por causa de rachão, Ale? Pô, você sabe que eu não, mas não, tem um, uma... Rachão sempre dá polêmica, né? Dá polêmica. Por isso que eu não gosto desses bichos. Tanto que eu criei uma posição, né? Como assim, você criou uma posição? É, uma posição na escalação. Pensei que você estava falando do Kama Sutra. Não, essa aí não criei, não. Que é o volante Tammy Gretchen, né? Por que é volante Tammy Gretchen? Prefere o treino físico, não gosta do rachão. Nossa. Ah, senhora. Sensacional. Mas a Gretchen falou que o Tammy também. E todo mundo estranhou, né, Domênico? Porque a imprensa toda tava lá, né? Ah, mas faz parte do negócio. Tem dois setoristas que falaram que acontece isso e já aconteceu e já tá tudo certo. É normal. Isso não tem nada a ver, não vai abalar. Discutiu por causa do rachão, é legal. É legal, mas rachão é que se acontece, mas começa assim. Se acontece posteriormente algum entreveiro, Ah, vamos falar. Aí já, aí já, aí já aí, fala. Aí, aquilo não, que na nada já passa a ser a gota d'água. Mas vocês viram a... Você inverteu, você inverteu. Vocês viram a zica que deu lá com o Gabigol? Putz, você viu? Caramba, o que foi aquilo lá, mano? O Gabigol, Domenico, pra quem não acompanhou... Ele não quis entrar? Não, então, não, a situação é a seguinte, o Gabigol tava ali esperando ali pra, pra poder entrar. E aí? Só que aí o treinador acabou fazendo a terceira substituição na partida e não colocou o Gabigol. Colocou aí ele jogou a chuteira pro chão. Não é que ele jogou a chuteira, ele pegou as coisas dele e se retirou do banco de reservas. Inclusive dando esbarrão no treinador. Eu péssimo profissional. Hoje ele pediu desculpas ali, mas pela nota isso. emitida aí na, nas redes sociais dele, dá pra ver que não é... Possivelmente, talvez, aí um pedido de desculpas feito por ele próprio. Ah, não, sentou mas na xixa, né? Deve mas o treinador da Inter, né, vocês viram que o treinador sentou meteu o pau. Fala assim, nego tem que se esforçar, nego tem que jogar, nego tem que treinar direito. O treinador da Inter, ele falou lá... Espero que ele seja punido também. Falou. Exatamente. Oh, apesar que você... O Benja Gol, que é primo do Gabigol, semana passada, mas é que todo o Benja Gol, que é primo do Gabigol, Benja Gol, o Benja Gol que tá aqui, amigo, fez todo um discurso de defesa ao Gabigol. Gama. É uma verdade, você já vem falando isso há algum tempo. Faz já, algo, né, do comportamento do Gabigol. E fora do ar eu te digo como tá mostrando nesse sabendo, momento, hein, porque lá. Eu não vou fazer que nem o Ale que tá saiu, olha lá. Ó, esbarrão. Durante o jogo, velho. E o treinador ficou olhando lá. Olha lá. É. Mas nossa, e a cara do treinador foi... Agora, essa ela nota... arrumada de paletó, hein? Nossa, dá uma olhada aqui, viu? Olha lá, a cara dele que ele faz. Olha, a cara do treinador. Acontece isso, hein? É de quem manda gente. Voltar o bife pra cozinha que tá mal passado. Não, o cara olha pro garçom e fala... É isso aí. Olha lá, ó, dá uma olhada. Deixa eu deixar lá. Deu uma levantada a sobrancelha e falou... Você vai ver só. Esse lance de nota... Sabe quando tua mãe falava assim, ó? Quando chegar em casa, a gente conversa. Esse lance de nota, tá pedido de desculpa, é a sentada que deu, né, meu? Sentou na xincha sentou, e... né? Mas ele pediu jeito. Desculpa já pensando na transferência. Na ele não fica também, mais. Né? Aliás, esse fim de semana, aconteceu muita especulação, que praticamente no fim de semana, as especulações punham o Rodrigo Caio já na Inter. É. E as especulações davam conta que era grana e mais um jogador por empréstimo. E as especulações ainda colocavam se seria Miranda ou Gabigol, que viria por um ano de empréstimo. Né? É o staff do. Oi? O staff do Gabigol quer que ele continue na Europa. Né? Claro. Teve até uma proposta, uma sondagem do Sevilha, mas esse pedido de desculpas que vocês destacaram já é pensando na transferência. Lógico, no Inter ele jogou 184 minutos em toda a temporada. Nossa. Um gol em jogos oficiais. Quer dizer, é uma passagem. Pode parecer que não, mas prejudica isso, hein, Ale? Né? Os caras já ficam, fica de olho. Né? Se você tivesse que escolher nessa transação, Miranda ou nessa Gabigol? Hipotética e possivelmente fantasiosa transação. Quer dizer, entre Miranda e Gabigol? É, pra vir. Ah, Miranda. Miranda. Hoje também. Acho que pro São Paulo a melhor coisa seria o Miranda, porra. Principalmente que o Rodrigo Caio tá indo embora. Ô, Wilmon! Tá bom, Wilmon. Quanto que vai ser o jogo depois de amanhã, hein? Palmeiras e Atlético Tucumã. Então, Dodô, 2x0 pra nós, 2x0. Tá bom, 2x0 tá bom. Tá bom. Ô, Dodô. Fala. Poderia repetir de novo o e-mail pra mim, fazer um favor? É ba. Ba. Ba. Isso, ba. Arroba 97fm.com.br. Tudo bem, obrigado, Dodô. Valeu, um abraço, meu velho, é nóis. Abraço pra todos os amigos aí. Chupa, mano. Ai, pro inferno. Chupa! Tomara que você perca. Chupa antes. Ai, vou mandar um beijo também pra minha esposa Eliane e pra minha filha Sofia. Boa, velhinha, é isso aí. Salvou, deu uma salvada. Boa. Beleza, cara. Tá bom, tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Valeu, tchau. Obrigado tchau. A você. Bom tchau, fim tchau. De semana. Aí o Wilmon aí faturou o par de ingressos, né? Presente da Bridgestone, legal. Vai ver o porco. Isso aí. Esse é o Estádio 97 aqui na Energia 97. Vamos trazer aqui as mensagens. Mensagens. Será que as mensagens hoje são inéditas? Porque na semana passada, eu não sei se por uma falha de produção, mas a gente colocava as mensagens. Eita, minha mensagem do dia anterior. Dia da marmota. Deus, porque a produção tem que olhar isso, né? É, produção. Vamos ver. Mensagens que vem aqui no oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Também da Ezeg, formando o melhor em você. Pessoal do estádio, aqui é o João de Carapicuíba. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O mano ficou falando aí que o Santos é isso, o Santos é aquilo. Agora a gente fala, ó, de verdade, não tá jogando bem? Não tá jogando bem. Mas é líder do grupo, único time invicto, tá nas quartas da Copa do Brasil. Temos 4 pontos em 6 possíveis no Brasileirão. tá ruim? E o Corinthians na Libertadores, onde tá? Ai, tá, beleza. E o Corinthians na Copa do Brasil, onde tá? Vai dormir. Tá deitando, hein? É. Oi, mano. Mano, só falou pra você então, dormir, não, não, pelo contrário. Então, onde tá? Vou te falar onde tá. O negócio é o seguinte, meu time... Ô, juiz! Viu onde tá? Meu time já foi campeão esse ano. Ele não te ofendeu, ele não te ofendeu. Eu também não. Meu time, onde tá, tá no Campeonato Brasileiro, tá na Copa Sul-Americana. Aí já foi campeão paulista. Seu time ganhou o que esse ano, Paquito? Vai pegar caranguejo no brejo pra ver... Ah, juiz! Ô, mano, diga, Sombra. Foi um filme que eu vi ontem, cara. Que o... Da Márcia Imperato? Não. Pô, pro Ale Oliveira, a Márcia Imperato é... Fernanda Montenegro ou Márcia Imperato? Ah, qual o objetivo do filme? Artisticamente, é só a Márcia Imperato. Porra, não sai na fita, né, meu? Que, o cara no filme, ele... o personagem dele dizia que ele caça bagre com a mão. Sabe como que é o negócio? E mostra uma foto dele abraçando o bagre. Que ele chama de peixe-gato lá. Sim. Então, um bocão assim, que o cara entra na água rasa, enfia a mão nos buracos assim, sim, espera o bagre morder. É. Aí, se o bagre tem que morder, porque a hora que o bagre morder, aí você vai lá e puxa o peixe. É uma pesca que os caras caçam bagre na mão. Nossa. É um puta bagrão, cara. Que é que o bagre, apesar dele não ter dente, mas ele tem na boca, assim, como se fosse uma lixa, velho. Ah, é? É, embaçado. Você já pescou o bagre na mão? Não. Ah, dragão. Pegou muito dragão, né? Uma vez, não. Uma vez eu fui segurar um bagre, Sombra, aí, e não é brincadeira, não. O bicho é liso mesmo, ele tava no tanque. É liso? Eu fui pegar ele pra colocá-lo na cozinha e ele tava vivo. Porque o bagre é um dos poucos peixes aí que consegue sobreviver fora da água durante muito tempo. Sim. A maior parte dos peixes, se você tirar da água, ele morre rapidamente. Esse peixe aí, o bagre não. Esse peixe aqui, esse peixe velho que tá aí. É o old fish. Isso! É o old fish. É mais fácil pegar um bagre com a mão pra fazer um... Tem que fazer um assado, não? Pode ser. Ou pegar o rude pra vir pro programa. É, mais fácil. O bagre na mão. Mais fácil pegar o bagre na mão. Na unha. Com KY ainda. Você passa KY na mão. Fica muito bom. Você vai pegar bagre com o rabo. Mas não é um peixe gostoso, não. Não, ele tem gosto de barro, cara. Eu não gosto de bagre. É peixe de rio? É. Sinceramente. Bagre é peixe de rio. Bagre, pô. Tá, mas os caras vão catar na mão, enfiar a mão nos buracos, no rio. Você gosta de sereia, né? Comer sereia, né? O RG que eu... De preferência, né? É acompanhado aquele muito. Aquele tipo de sereia da novela? Sim, ele gosta. Tipo Ritinha? Mas existe sereia. É, mas acho que ele hoje anda preferindo policiais. Nossa. Aliás, hoje ela vai encanar o fulano lá. Ah, é, o que é todo bonzinho, tá vendo? É, hoje... Isso que eu falo pra você. Entendeu? Às vezes o marido... é o bonzinho, é o que não sei o que é, não sei, é o da Juliana Paz lá, né? É. Todo bonzinho. Da Bibi. É. Olha o que vai acontecer com ele hoje na novela. Ah, é? O da Bibi não vai buzinar hoje. Mexe com tóxico? Mexe com as coisas. E ele faz papel de bonzinho? Todo bonzinho, nossa, marido ideal. Ah, é? E ela fica pagando pau. Pro homem perfeito, véio. Demais, a gente desconfia. Mano, por falar em mexer com tóxico. Tóxico, mano. Os caras estão desativando a Cracolândia ali. O capítulo do Walking Dead desse mês, então, não vai rolar, né, RG? Você viu, mano? O bagulho daqui zoom. Eu só espero, mano, que não transformem São Paulo-Holândia, né? Porque tirar de lá, derrubar prédio, fazer tudo que eles estão fazendo. Já apareceu. E não cuidar dos caras, velho, aí vai sobrar aqui. Tudo na Rio Branco hoje, já. Pois é. Vamos lá. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fala, amigões, boa noite. Aqui quem fala é o Alex, Santista do Tabuão. Eu concordo com os comentários que o Mano fez aí com relação ao time do Santos, o RG. Apesar da gente estar líder na Libertadores, invicto e tal, mas parece que cada jogo... Eu não sei o que é que acontece, parece que, é o último jogo do mundo, assim. Olha, Dudu. Tá acontecendo alguma coisa lá dentro, cara, isso não é normal, não. Isso não é normal, tem alguma coisa errada lá, acho que é muito atleta de Cristo. Tinha que contratar o Sassá lá pra botar fogo. Eita, ele e o Breno, né? opinião, sua opinião, eu tenho que respeitar, vou fazer o quê? Mas eu não concordo, só isso. Ó, RG, agora foi meio ríspido, né? Não. Sim, sem rispidez, mano. Ah, eu achei que você foi um pouco assim. Não, não acho. Meio agressivo. Não encontre rispidez. Olha, valeu, obrigado, mas eu fico com a minha opinião e dane-se. Não encontre rispidez nas minhas palavras, mano. Vamos lá, mais uma vez, mais uma mensagem. O placar do estádio 97 informa. Alexandre, você é comentarista esportivo. Olha os cara. Juventus 9. Quê? Ou é 8? 8. Time do Alê, 4. Nossa, isso, que deitada, hein? Aí o Alexandre fala do Romero que defende, aí ele joga na zaga, aí ele na zaga é uma mistura de Rodrigo Caio com o Lucão. Nossa, o impedimento deu certo nesse time. Enjurrado, hein? Você jogou na zaga? Ah, quer dizer, você ficou quietinho por isso, é? Não, não é isso, não. Você jogou na zaga com toda essa altura que Deus te deu? Quando eu falei que a bola do Alê tem guiso, velho. Você sabe que eu falei... Isso tudo é porque você foi jogar no Juventus no sábado. Isso, aniversário do clube de 93 anos. E o seu time perdeu de 8 a 4? Não, daí fizeram um time histórico do Juventus lá, com o Silva, da bicicleta, Alex Dias, o Nenê, que jogou junto com o Gamarra, no Corinthians, tá. Fizeram um time bem legal. E o nosso time tava meio desfalcado, né, Sombra? Daí Desfalcado de 11, né? Não, tava o Amoroso, tava lá. Jogou... Pô, mas tava o Amoroso. Você vê como os moleques estavam com uma consciência boa do meu time, a zaga era eu e o Amoroso. Como assim? Juro por Deus. Falei, ó, pessoal, é campeão do mundo. Eu, tudo bem. Mas quem votou? Quem foi o técnico? É, os caras foram entrando lá. Quem foi o Osório? É, daí eu falei assim, ó. Eu tô acostumado que você vai nesses jogos de festa. Os caras fazem o seguinte. Quem é gordo vai pra zaga. É. É certeza. Mas o Amoroso não, né? Mas aí eu realmente fico um pouco desequilibrado, né? Eu... Não tô com aquela velocidade, tô com aquele... Vocês não pediram pra misturar os times. Mas você, você já vem com uma contusão aí, te incomodando faz tempo, hein? Mas eu tô me curando pro resort. É. E aí eu não tava acompanhando nem novela, na verdade, no sábado. Mas o que que eu fiz? É. Eu joguei o primeiro tempo, tomamos uma sabugada. No segundo tempo, com essa consciência que Deus me deu, eu fiquei ali no... Dando a volta ali no alambrado pra falar com... O pessoal, tirar foto. E todo mundo, Sombra, mas todo mundo só falou do Estádio 97. Pô, mandando legal, abraço pra galera. Um abraço a todos. Foi muito bacana. Os caras falaram: olá, eu sou Ali. Chupa Mano. Chupa Mano é o que eu mais ouvi lá. Ah, isso é verdade. Mano, Moca. Então um abraço pro pessoal. Foi muito legal o carinho de todo mundo lá, viu? Mas o Ali tá se recuperando, sabe por quê? Porque lá no resort, ele vai jogar. Ô, Léo. Em junho, uma rádio vai fazer um resort com futebol. Eu vejo a história boa. Com videogame, vamos falar de comida à vontade. Povo, Pepeta, essa aí é mais uma história mentirosa sua. Ô, Neto, essa história é verdade, é o resort do Estádio 97. Vai eu, Barzalinho, vai Ricardinho, vai Benicuzinho. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo. De 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Mas com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernandinha. Um monte de atrações para você e sua família, com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou Alê, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua para você viver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro. E não vai ter o Tamborel esse ano? Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Reservas ligue na Lotus Travel, 28964665, 28964665. Liga. Ai, que língua forte. Liga, sua gostosa. É isso aí, e ligue agora, porque o plantão da Lotus Travel tá aguardando, tem lá um monte de gente pra atender, são 4 ou 5 atendentes aguardando a sua ligação nesse momento. E atenção, porque hoje o primeiro que fechar o resort do Estádio 97 ligando lá na Lotus Travel vai ganhar o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97. Então ligue agora, 28964665, 28964665. Vai estar legal demais, hein? Daqui a três semanas estaremos juntos de 9 a 11 de junho aqui no Bourbon, pertinho de São Paulo, pela Fernão Dias. A hora que você vê lá o Mota vendado e pelado na Fernão Dias... Que isso? É. Eu? É. É, ali é o caminho pro resort, tá bom? Você olha do outro lado e você vai ver o resort. Exatamente. Então liga lá e você vai falar, mas eu, olha, eu não gosto de dirigir, pegar a estrada, e depois eu vou beber umas a mais lá, e na volta também não quero dirigir. Fala com o pessoal da Lotus Travel, de repente há grupos que vão querer o transfer. Então você faz parte de um grupo desses. Ligue 2896-466, mas ligue agora. Sim. Ligue agora, viu? Nós já temos 70% da lotação do resort, tá bom? Beleza. E quando chegar lá na frente, se não tiver mais, esgotou, parou. Porque a gente não pode vender a mais do que aquilo que a gente pode montar de times, de espaço para todo mundo participar de todas as atividades, tá certo? Chega uma hora lá que fechou a tampa, fechou. Ligue agora. Você, esposa, namorada, dê esse presente pro seu marido. Você, marido, fala assim, pô, quero levar minha mulher pra passar o fim de semana num resort bacana. Lá tem spa, que é sensacional. Tem piscina aquecida, né? A mulherada pira. Ligue agora, 2896-4665. Apoio da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou? Jogou! E também apoio do Madrugão Suplementos, né, mano? Opa, é isso aí, Sombra. Pra você que precisa de um auxílio aí pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá legal? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149. Confirmou a venda aí do menino, do Vinícius Júnior? 45 milhões de euros. 160 milhões de reais. Então, mas isso ia ser anunciado acho que amanhã, né? Já falaram hoje? Tem vários repórteres falando que já tá confirmado. Os caras já entrega a botina, né, mano? Ele vai ficar esperando. Um ano ainda no Flamengo. Mas aqui eu tava procurando pra ver qual é a porcentagem do Flamengo, não aparece aqui. Ele não é total, né? Tem uma parte do empresário aí, né? Ah, com certeza, né? Ele acho que é 20%. Pô, mas tá bom, hein? Puta negócio, hein? Ele vai ficar mais um ano no Flamengo. Tá, sabe que é treta, Motinha? Por mais que ele fique mais um ano, mas é aquele bagulho, mano. O maluco já vai estar vendido. Qualquer dividida que o moleque numa dessa tire o pé, a torcida vai falar, tá vendo? Tá tirando o pé porque já foi vendido. É ruim, cara, isso daí. Vendeu entrega, mano. Vendeu entrega. Ah, o Gabriel Jesus. Não, mas sabe qual que é, Alê? Se você parar Lucas pra analisar... São Paulo. Não, mas então, se você parar pra analisar o Gabriel Jesus... Ele foi um antes da Olimpíada e foi outro depois da Olimpíada. Ah, mas não tanto faltou é que o Palmeiras... Então, mas tanto é que o Palmeiras não precisou dele pra ganhar o Campeonato Brasileiro. Sim, não, velho. Mas o Palmeiras mudou a forma de jogar. Então, mas, Ale, ele jogava na seleção de uma forma e no Palmeiras de outra. Ele não tava mais tão... Não é, falar que não tava tão focado é uma palavra muito forte. Mas é complicado, porque o jogador muitas vezes, Ale, ele vê um zagueiro jagunço vindo pra cima dele, o cara prometendo ele o jogo inteiro. O cara fala, então... Se você passar dessa linha imaginária aqui, tá com a chance de você jogar no time do Guardiola no segundo semestre ou no ano que vem? Zero. O moleque vai ficar cabreiro. Esses moleques não estão nem aí. Ah, será? O Lucas será? No São Paulo, até o Calleri no São Paulo. O Lucas e o Calleri foram exemplos. O Lucas vendido e foi importantíssimo pro São Paulo. Mas tem uma diferença, né, Ale? O Lucas e o Gabriel Jesus, eles entraram no time profissional e ficaram. Esse moleque do Flamengo aí chegou, tá fazendo meia boca no chegou time. Chegou agora. Né? RG, chegou uma informação precisa, Dilma. Diga isso. É que ele não pode ir e jogar antes de fazer 18 anos. Não, ele vai ficar. Então tem que ficar. Né? Mas de qualquer maneira, ele é obrigado a ficar. Mas o negócio, Sombra, que eu questiono... Obrigado, Márcio. Ele vai ficar. A forma que eu questiono é o fato dele estar aqui. Por exemplo, é óbvio que o Flamengo não vai entregar, porque o moleque aí, nem até pode. Pela lei, só pode estar indo no próximo ano. E estão falando. E cogita-se até a possibilidade dele ser negociado em definitivo, ou seja, entregue, em janeiro de 2019. Mas a situação mesmo principal, Sombra, é que... O moleque pode estar com a cabeça longe. Isso é complicado. Você vê lá aquela época lá que falam aí que o Neymar já estava negociado com o Barcelona quando ele disputou o Mundial. Já é outra coisa, é outra vibe. Mas eu acho que o Flamengo vai ter um certo cuidado, mano, especialmente com ele. Porque como ele já não é um cara lá, já não está no time, assim, né, 100% dentro do time, ele vai ficar, o Flamengo vai ficar usando aí de vez em quando, põe um jogo, não pode... Acho que vai ficar segurando a onda com o moleque, né? Não vai expor também, pô. É verdade. E a gente falava agora há pouco do Gabigol. Gabigol. O Gabigol, lá para alguns da imprensa italiana, é conhecido como Gabigol. Ele está na seleção de decepções. Uma seleção montada pela agência de notícias F, uma agência prestigiada de notícias. E entre tem jogadores importantes nessa lista. Tem o Paul Pogba, né? Uma decepção no Manchester United na temporada. O Cláudio Bravo, goleiro, né? Que foi pro Manchester City. Alguns jogadores aqui. Esses são os mais conhecidos. O Gabigol. Ganso tá aí? O Ganso não. Olha. Na seleção de 1 a 11 não tá não. Que bom. Mas o Gabigol tá lá garantindo a presença dele na seleção de decepções. Mas aí eu acho que conta um pouco de comportamento também, né? Deve pesar também aí, hein? Ó, o Mena mandou pra mim aqui, 100 milhões vai ficar com o Flamengo. 100 milhões? Quanto? Olha aí. 100 milhões. Então, mas ô Motinha, já recebi duas informações aqui, ó. Já pode pagar aquele monte de imposto atrasado que eles têm. Ô, meu amigo. Ah, eles vão comprar o Everton Ribeiro. Então, mas ô Motinha, recebi duas informações aqui. A primeira... O meu amigo Michelete me mandou aqui falando que o Flamengo ele tem 80% do Vinícius Júnior. E a outra é o Igor Mendonça que me passou a informação aqui também falando que o Flamengo ele tem 100%. Vamos levantar aí, certo? Então ficou 90, tira pela média, dá 90. É, 90. Não, mas é legal a gente dar uma checada mesmo aqui, porque eu tinha obtido a informação. O Domênico me ensinou isso aí. Quando tem duas informações distintas, tira a média. Você faz a média. Ah, ele falou isso. Eu falei isso. Mas a informação que eu tinha também era que o Flamengo ele tinha 80%. Os outros 20% pertencia, acho que ao empresário e ao próprio jogador, sei lá. Mas tem uma informação aqui falando a respeito já do Flamengo. Já os 100 milhões já fazia festa, hein, velho? É dinheiro bom pra todo mundo, hein? Ah, eles vão comprar o Everton Ribeiro, né, mano? O pessoal tá falando muito que o Flamengo tá fechado com ele. Ah, é? É. Acho que é o Flamengo que vai ficar com o Everton. Bom, não sei. Bom, mas isso aí era o que se dizia desde o princípio. É, o Palmeiras tinha entrado na brincadeira, não, depois saiu. É que depois tinha o Palmeiras, aí tinha o Flamengo, aí tinha o São Paulo, aí tipo... É. Ô, mano... Diga! Você não tem nenhuma pergunta pra me fazer hoje? Ah, lógico que eu tenho, Sombrar. Inclusive, a semana começando, mas que dia que é hoje mesmo, hein? Hoje é segunda-feira, de friozinho bacana. Ah, segunda-feira, Sombra. Segunda-feira é dia do Crisp Test, cara. Olha só que top, hein? Segunda-feira é dia de qual? Crisp Test. Boa, mano. Esse é top demais. Isso mesmo, hein? Ó, hoje tem o Crisp Test por apenas R$8. Pra você que não conhece o lanche, se liga só nessa escalação. São dois hambúrgueres acompanhados de uma fatia de queijo emmental, cebola empanada e o maravilhoso molho teste. Olha que top, hein? Se você quiser com batata e refri, amigão, por apenas R$19,90. Quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos. Quarta-feira é o dia do Big Mac por apenas R$8. E na sexta-feira é o dia do quarteirão, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Legal, e olha, como eu já disse, na semana que vem, a partir do dia 29, do dia 29 de maio a 2 de junho, o McDonald's Estádio 97 premiarão 5 ouvintes cada um com um apartamento para um casal. Ó. E ainda podendo levar duas crianças até 12 anos no resort do Estádio 97, no fim de semana temático do Estádio 97 no Bourbon. Então fique ligado no estádio a partir da segunda-feira que vem, tá bom? Aí consagrou, hein? Consagrou. E fique sabendo aí tudo sobre os clássicos do dia McDonald's. Decore. Decore, guarde as informações, aprenda. Vai poder jogar futebol Society? Vai. Society. Sabe como que eu gosto de decorar a informação do McDonald's? Eu indo lá e comendo. Pô, guarda mais fácil. Essa é melhor. Eu guardo mais fácil. E dentro do estômago. Guarda aqui, ó. É isso aí. 3284-7097. Agora é a hora do momento sem parar. Sem parar. Um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca Asdrúbal. Chupa que é legal. Chupa Domênico. Mania mundial. Chupa Domênico. E as outras músicas, mano? Hit. Sumiram, né? Toque é hit. Essa é a melhor. Né? Tá na hora de... Pô, tem duas músicas que eu nunca ouvi aí. Qual? Que toque é hit. Qual? Qual? É a música tem do duas, som? Duas, produção. Aliás, a produção voltou mesmo? Agora eu vou falar mesmo. Opa! Nem que a outra produção era vendidinha. Ah, é? Ela só põe a música do Mano e do Dodô. Mano, não, mas não sou eu. Olha quem tá pela mesa aí, ó. Essa do Sombra e do RG não entra nunca. Não. E era um limite absurdo na mesa aí, ó. Um limite absurdo, é. O Domênico tem razão. Aquela pessoa que tava aqui semana não prestava. Ah, a culpa é minha. Agora você vai amanhã. Assume aí, velho. Aquela pessoa que tava aí não prestava. Amanhã, olha, se eu lembrar, eu sumo com essas músicas e vou colocar as duas aí. Olha o braço. Olha o braço. Já ficou mais de um mês essa aí. O nego já enjoou. Alô. Alô? Vou colocar as outras músicas aí. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? É o Fernando. Ô, Fernando, tudo bom? Tudo bem, Dodô, e você? Tudo bem. Fernando do quê? Fernando do Nascimento. Inclusive, eu sou irmão do Panetone aí, que ia aí, ouvinte antigo aí. O Panetone, lá da Paradinha. Rapaz! Isso. Panetone. Eu lembro, mano. Lembro, ouvinte antigo, Panetone. Era o gordinho lá, gente boa pra caramba. Esse mesmo, esse mesmo. Eu lembro, velho. E o Panetone, com o dinheiro gordinho? É, tem o nome dele aí, mano. E agora ele fez a cirurgia, Sombra. Agora tá magrinho, tá um palito. Ah, é mesmo? Fez a bariátrica lá? É Fernando. Pena, hein, velho. É. Então, Fernando do Nascimento. Isso. Fernando do Nascimento, é isso? Isso, isso mesmo. Pô, mas é verdade quando você faz a cirurgia bariátrica que você começa a peidar mais do que você peidar? Isso, mais. Mano! Aí eu não sei, mano. Aí... É, quando você não sabe, mano, você não convida o teu irmão. Assim, né? Foi deselegante. Elimina gases. É. Ah, mas é o português. Mas vai mais no banheiro, viu, mano? Não, não. Vai mais no banheiro, direto. É igual comeu pato, é que nem mano. Pato. É, come e caga. Até isso mesmo. Para, mano. Para. Larga de ser nojento. Ah, o chefe Benedetti é assim. Ele come no banheiro. Vamos ver no banheiro. Vamos ver no banheiro. Igual o pato, mano. Ó, velhinho, e quantos anos, hein? Tenho 29. RG. Segunda-feira, 2.9. Pô, fazia tanto tempo, mas tanto tempo que ele não ligava, que a gente nem sabia mais que era nascimento, pensava que era morrimento. Ah, sensacional! Salvou! Boa, RG! Zero! Zero tá de bom tamanho. Vai chupar um palmito. Tá e você também, olha, se decide, velho. Foi menos três, hein, se decide, mano. Menos três, hein, velho. Uma hora você tá pendurado na janela, outra hora você tá do lado da porta. Mas foi fraquinho. Vai viajar onde? Eu achei que foi muito bom, mas zero foi muito. Nossa, se você achou que foi bom e zero foi... Você tá louco. É, ele não sabe onde ele vai viajar, pô. Se liga, velho. E qual que é o bairro, hein? É Butantã. Ah, é só cobra aí. É onde mora o Alê. Moro por ali mesmo, mora. É a cobrinha. É, nossa venenosa do estádio. Depois que mataram a jiboia, jararaca, deita e rola. É, a nossa venenosa do estádio. Deus não dá asa a cobra, velho. É. E o time? São Paulo. Tricolor, é hoje. E temos o time escalado. Abemos time? Então abemos. Traga pro Fernando e pros ouvintes a escalação. Abemos Renan, Bufarini, Lugano, Rodrigo Caio e Júnior Tavares, Jusilei, Thiago Mendes e Cícero, você falou do Cícero, ó. Cueva, Marcinho e Prato. Ah, um bom time, velho. Bom time, bom time. Eu tô confiando no Lugano, velho. O cara desse zagueiro. Eu acho justa a escalação do Lugano, vou dizer por quê. Porque o Lugano, interessa, o cara tem idade, não pode jogar todas, falhou esse ano. Meu, uma vez que eu vi num jogo que ele falhou, o Maicon ficou devendo o futebol. Sim. Ficou devendo o futebol esse ano. Por justiça, não tô dizendo agora é o melhor zagueiro de São Paulo, por justiça, eu acho muito legal que o Lugano tenha sido escalado. Você concorda ou você discorda, Fernando? Concordo, Sombra. Eu acho que ele merece uma chance, que ele foi bem aí esse ano e ele põe respeito lá na defesa também, né? Com certeza, né, velho? E a torcida queria ver ele. Agora, já não é aquela formação de três zagueiros, né? No último jogo contra o Cruzeiro, eram três zagueiros. Já é uma outra formação hoje, né? Você acha melhor o quê? Jogar com três zagueiros... Com dois zagueiros, ou o que importa é cada jogo tem a sua história, hein, Fernando? Ah, eu gosto mais do São Paulo com dois zagueiros e os dois laterais. Gosto mais do 4-4-2 mesmo. Mas a curiosidade só é por que o Luiz Araújo caiu tanto de rendimento aí, né? Ano passado ele vinha destruindo, até esse ano mesmo contra o Santos no Paulista, fez um jogo espetacular, virou um jogo jogando muita bola lá e agora caiu, parece que depois que renovou o salário... Não sei o que houve, caiu de rendimento. Eu fiquei muito preocupado. Parabéns pra ele, mas eu fiquei muito preocupado quando eu vi a foto da namorada dele. Não, sabe o que esse que rapaz estiver andando é um milagre. Você sabe o que acontece? Vou te falar. Ele é um menino, menino muito humilde. Veio de. Meu, é um roceiro, tudo. Gente, é muito humilde. É verdade. Veio de uma pobreza nada. Aí, rapaz, quando eu vi a foto da... Eu vou te falar uma coisa, olha. Ex-Miss Brasil. Até para um cara que nem o Ale Oliveira, que é um cara, assim, de extremo sucesso. Não. É um cara reconhecido na rua, é um sucesso danado. Se pega uma mulher daquela. Ah, não. É, olha. O que você faz, Ale? Dá um trabalho e uma preocupação. Se eu conseguir andar no dia seguinte, é um milagre. É um milagre. E correr, Ale? Não, correr não. Então, assim, cara. Só correr pra casa, logo. Ô, Fernando, você já namorou uma mulher daquela que é linda, maravilhosa? Top 10, vai. Aquela top 10. Você viu? É, então. Ah, igual aquela... Não, né? E dizem que o São Paulo estaria fazendo um trabalho com ele, né? Pra colocar a cabeça do moleque no lugar. Né? Namorada dele é... Namorada dele é nave, é? É, foi mesmo. Não, bota aí. Namorada do Liz Araújo. É. Só bota isso no Google que vai aparecer. Todo dia, viu? É, põe foto com ela. Mas dizem que o São Paulo tá fazendo um trabalho em cima dele. Fazer em cima dela. Pra não acontecer exatamente o que aconteceu com Casemiro, essa turma. Fala a verdade. Pra não perder o moleque. Garoto muito humilde, veio da roça, alçado ao sucesso, futebol e começa a namorar. Igual o Mano. Como igual o Mano? Boy, mano, é assim também. É verdade. Mas é mó treta, né, Sombra? Mexe com a cabeça, mano? Ah, mexe, porque ó, tá certo o Leandro Damião, cara. Não, aí não. Aí você exagerou. Foca só na profissão. Aí você exagerou. Não, mano! Não é verdade, Joe. Ah. Uma dessa aí, Sombra, você pega lá que nem o Roger Galisteu lá. Mano, esse maluco, ele podia ter jogado 1000% a mais do que ele jogou. Ele era bom jogador. Só pegava avião também? Só pegava avião, velho. Só pegava avião. Aí o maluco não se dedicava tanto nos treinos, velho. E a preocupação que você fica, tipo, meu, e aí, cara? Em casa, será, né, que ela vai querer continuar comigo? Não, e ela tá no shopping também. Essa hora. E tá perdido, ele é o touro bandido. Mas essa namorada já era de antes ou veio depois? Ah, depois de sucesso. Presente de Natal. É. Ah, é? É. Ah, tipo, presente de... Assim, meu. Ah, apareceu nas redes. Faz gol, beija na night. Você pôs aí, você viu? Tô localizando. Tá curtindo? Ele não viu ela ainda. Ah, não viu ainda? Rapaz. Tem imagens aí. Perdemos a RG. Tá aqui. Começa a namorar. Não dá uma briga com a Paola de Oliveira, uma luta no gel? Ok. Hã? Rapaz. Perdemos a RG. É o que eu tô dizendo. Vocês imaginam o Domênico Gatto? É assim, que o Domênico tem uma vida muito reservada, né? A gente não sabe com quem ele se relaciona tudo. Domênico? Né? Não sei. Não sei. Ele não conta nada, né? É, Aguinaldo é o que diz aí, mas. É o lanchinho. É o lanchinho, né? Mas você imagina o Domênico namorando uma mulher dessa. Não consegue nem falar mais de Palmeiras no ar. Não grava mais vinheta. Não fala mais. Força, né? Não grava mais vinheta, não faz mais casamento. Para tudo. Mas é verdade. Eu sou treinador, cara. Eu peço pra olhar todas as mulheres do jogador. Falar, ó, se você não terminar, você não joga no meu time. Oi, meu Deus. Você sabe que tem treinador aí da antiga, tem até que é um dos preferidos do nosso amigo Beija, que ele queria olhar a mulher do jogador, principalmente Pagasso, bem de perto, viu? Queria fazer um exame minucioso. Ó, os caras talarico. A pessoa faz o quê? Olha aí, RG. Como é que trabalha assim? Aí você vai jogar como, RG? Olha lá ela lá. Não tem, tá? Tem aqui na nossa transmissão via Facebook. Tá perdoado. Tá perdoado? Tá perdoado. Não pode ir jogar? Não. Imagina, uma mina dessa até exumada é bonita. Tá perdoado. Para, Sombra. Fala. Oi. Ó, chegou pra mim uma informação aqui. É. Seguinte, que caiu. Pera, deixa eu ver se a fonte diz que eu posso passar esse tipo de informação também. Mas não, né, dá a fonte. Não, não dá o furo. É, que não foi só por causa da mulher, não. Que pode passar. É... E ela é palmeirense. Porque ele. Empresários teriam garantido a ele que ele ia pra Europa com certeza. Ah, e não foi. Bom, tem isso também. Também tem essa história. Também tem isso. Mas agora, o cara começou gente a do céu, agora, o véio. Que fez Luiz Araújo no futebol pra achar que pode ir pra Europa? Mas calma, fez meia, né, dúzia, véio, de três jogos bons. É, eu não entendo isso. Fez, véio, um grande jogo contra o Santos, o primeiro grande jogo dele, depois fez mais uns três jogos bons. E achava já que podia ir pra Europa. Molecada é louca pra ir embora. Pô, pra quê, velho? É, mas aí o cara começa a ver essas fotos também, hein? É complicado, é complicado. Porque é o pacote, né? Europa, é difícil, avião na garagem. É. Hein, mano? Aí o cara começa... Não, mas por isso que a globalização ferrou o futebol, Sombra. Por isso que eu falo que na Coreia do Norte nem sempre a gente pode olhar pelo lado negativo. Aqueles coreanos que jogam lá no time do Shingun Song, o cara não conhece o Messi, velho. Não, que absurdo, não conhece. O cara não sabe o que é andar de jato particular. Não, mano, sabe, não o tem O cara noção. Não sabe o que é a mulher do Luiz Araújo, mano. Bom é a Cuba Antiga. Lógico, velho, lógico. Olha, aí, nossa, isso é louco. Que absurdo uma foto dessa. É isso aí. A internet às vezes mata o bagulho. Forte, hein? Ô, Fernando. Alô. Oi, Sombra. Deixa o seu palpite logo mais. Você até mora aí no Butantã, vai no jogo ou não? Hoje não vou, hoje não vou. Queria muito, mas hoje vou assistir só. Mas que você queria muito e não vai, por quê, então? Ah, vou ficar em casa hoje mesmo, né? Tá frio, aí, né? Tá frio. Friozinho, né? É verdade. Tá certo. Ó, uma modinha você, hein, maluco? Tá bom. É, deixa o seu palpite, então. Modinha. São Paulo e Avaí. São Paulo, 3-0 São Paulo. Hoje não toma gol, não. O Opa! Vai deixar lá. Então tá bom. Com Dom Lugano na defesa. É isso com mesmo. Dom Lugano. E outra coisa, Sombra, esse Bufarinho aí dá medo. Esse cara aí pode ser expulso e botar o time na mão. Demora muito, não é verdade? É culpa do Mano. Vocês têm que cobrar o Mano, velho. Eu acho que o Mano, bicho, sei lá, ele trocou de namorada quando deu opinião, ficou com a cabeça nas nuvens, recomendou pro São Paulo a contratação do Bufarini. Meu Deus. Acho que o Mano tem o telefone do Leque, vai lá e contrata que é bom. Não, mas ó, o Bufarini no São Paulo ele ainda não conseguiu engrenar, mas ele é bom jogador, mano. Bufarini é bom jogador. Quer bater um rolo? Quem? Fagner pro Bufarini? Não, pega lá... Vamos ver lá, o Guilherme já foi emprestado pro Atlético Paranaense. Não, isso não. Marquinhos Gabriel voltou a jogar bem. Não voltou. Não. Voltou sim. Não. Basta, queima o cara. Sobrou o Giovanni Augusto, mano, quer? Não, obrigado, não. Todo estado você queima o cara, velho. Fica com o Luiz Araújo, com a namorada e com o desejo de peropa, deixa assim. Ó, Marquinhos Gabriel é uma boa. Olha, esse Betão que tá aqui no Havaí, aquele Betão do Corinthians. É, o Betão. Tá jogando? Veio o Terrão? Tá jogando. Ah, vai jogar. Então hoje o Ben já vai pro Morumbi. Ah, vai. É o Betão. Ah, amigo, o Betão do Terrão, amigo. Fernando, nossa, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Deixa eu fazer um merchan antes aí. Faça. Todo dia de clássico no McDonald's. Opa, boa. É um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E só Lozano me garante 3 vezes mais proteção E diversão, boa. Kit exclusivo do desodorante Extreme pra você, tá bom? Tá bom, obrigado. Manda um abraço pra rapaziada aí. Valeu, obrigado a você. Falou, fera, um abraço. Vamos lá, segundo ouvinte do momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência. Sem parar, ainda mais fácil. Agora você encontra em displays e totens. Sem parar, sua vida no seu tempo. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Alô. Alô? Alô? Quem fala? É o Giovanni. Ô, Giovanni, tudo bem? Tudo bem, você, Dudu? Ô, Giovanni do quê? Giovanni Anastácio de Souza Pinto. Giovanni Anastácio de Souza Pinto. Se lembrou do Ale Oliveira, que semana passada confessou. Teve atração sexual pela tia Anastácia. Tive um pouco. Desejo, né? Eu gosto. Fazer o quê? Teve desejo. Quantos anos, meu velho? Alô? Alô? Foi pra Giovanni Gronch. Ih, rapaz. Alô? Tá lá na Giovanni Gronch. Azedou mesmo. Foi dessa pra outra? Foi. Azedou. Ah. Foi pra lá na Giovanni Gronch. Alô? Alô? Responde! Responde com toda sinceridade. Alô? Peraí. Música de novo? Música? Sai daqui, Baque. Agora eu vou botar a música que tem que botar aqui. Sai daí, esses caras de produção não presta. Ih! Porra, até que enfim! No grito, hein, Domé? Foi no grito, hein? Essa é a melhor música que fizeram até hoje no rádio. Ah, ele é gay. Essa é melhor. Canta, RG! Não tem como cantar, não, o seu? Eu não sei a letra. Eu não sei a letra. E você, Ale? Vendidinho. Eu não gostei muito dessa, não. Não gostou, né? Gostou. Sobra hit. Sem graça. Tem que hit. Fóbica, sem graça. Não gostei. Contrário aos desejos da produção, que só quer agradar. Eu, ao contrário do Mota, do Bar. Sou imparcial e tenho que botar a música de todo mundo aqui. Mas tem de concordar também com a Lê. Não é legal. Não é legal. Você, como diretor musical, você tem que botar hit. É, isso. Isso é o que é. Ah, que toca mais. É vendido também, RG. Depois você põe aquele hit lá, viu? Ah, é hit. Ele vai gostar. Alô, quem fala? Hit é o Menina Veneno. É, isso é boa. Menina Veneno. Oi, quem fala? Oi, Domênica, é o Wesley, tudo bom? Domênica, ele foi intimidado. Domênico. Gente, só um minuto, gente. Ézio. Isso. Ézio do quê? Ézio Luiz, Domênico, palmeirense. Que mais? Palestra, meu Deus. Pera. Ézio Luiz do quê? Senão não vai dar, cara. Ézio Luiz da Silva de Oliveira. É, senão a coisa não anda. Aí você não, né, de repente vai acontecer uma coisa aqui que não vai dar. Ézio era aquele atleta lá do Fluminense, o Super Ézio. Super Ézio. Super Ézio. Super Ézio. Quem denominou Super Ézio foi aquele narrador antigo, né? Qual? Ainda vivo, mais cego hoje. É o Araújo, lá? O... Não. Tá lá o corpo estendido? Tá lá o corpo estendido. Januário. Mora, se não me engano, em Natal agora. Januário. É. Está cego. É mesmo? É. Não sabia, não. Ô, Ezio, e aí, cara? É, quantos anos? É, 35, Domé. RG 3.5 hoje. É, quase que você falou, né? Como assim, quase que eu falei? É, Ezio aí, entendeu? Ah, sensacional! Muito bom! Sensacional! Você mandou, né? É. Agora, finalmente, hein? Porra! Ezio não é material, não é elemento químico. É elemento químico. É radioativo, aquele que aconteceu lá em Goiânia. É o Ezio. Super Ezio, lembra do Super Ezio? Super Ezio. Ezio 145. E o bairro? Bairro é Itaquera. Cadê o beijo? Beijo no Thaís. Amigo, eu tenho medo de ver. Foi pro Morumbi assistir o Betão. É, ele foi matar a saudade do Betão. Bom, é o seguinte, você quer ingresso? Opa! Ih, rapaz. Quero sim, mano. Vamos lá. E se eu te falar que eu já não tenho mais? Não, Domênico, não me zoa, não. Só foi um só, que eu tô ouvindo. Ah, você tá ouvindo? Você tá ouvindo? É? Ô, Elzão. É o seguinte, não, eu tô brincando. Tenho mais. E agora é o último, hein? O de hoje é o último. Agora, atenção, torcedor do Palmeiras. É o último par de ingressos. Se ele acertar a pergunta, ele promoção, ganha. Né? Dessa nossa promoção aqui, tá certo? Se não, não adianta ligar de novo, hein, ó. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Bridgestone. Ganhou! Golaço. Parabéns. Ganhou um par de ingressos para ver o Palmeiras e Atlético Tucumã depois de amanhã. Para isso, você vai mandar um e-mail para o Bá. Tá bom? Anota aí, tranquilo. Ó. É bá@97fm.com.br. Oba! Oba! Mais que nada. Tá bom? É, ô Domênico, é 97 FM, né? Isso, é número, hein? 97, depois FM.com.br. BA. Beleza. BA. BA@97FM.com.br, tá bom? Boa. Tranquilaço. Muito obrigado aí, viu, mais uma vez. É isso. Ô, velhinho. É. E aí, pode cara, falar. Assistiu o jogo? Ó, eu fiquei ouvindo o jogo, tá? Porque eu tava trabalhando, certo. Aí eu ouvi o jogo, mas assim, não tinha muito o que esperar da escalação que o Cuca passou, né? Além de... Você acha que ele fez bem mais... colocar um time em reserva? É, tem que ser, né? Porque, na verdade, o Palmeiras é o foco total, é a liberta, né? Tem que a liberta. E outra também, né? Tem que rodar o elenco, né, também. Você vê, ele colocou um menino lá da base, é o... Como é que é o nome dele lá? O... Ale, me ajuda, é Matheus Ivanovic, é isso? Iacovelli, né? Ele entrou. Ivanovic, você foi lá, mano, você viu, né? Que bom. Nunca tinha jogado, mas é a mesma região, mano. O moleque nunca tinha jogado, porque não tava falando assim. Não, nunca tinha jogado. Então, assim, ele testa alguns meninos e tal, aquela coisa toda. É um menino que, da base lá, ele era um cara que fazia muito gol, né? É, mas eu acho assim, Domênico, o Palmeiras em si, a pressão que tá, que a torcida põe em cima desse time é grande. Porque tanto investimento para um time desse, a gente só vê em Real Madrid, Barcelona. É um puto investimento. Desculpa a palavra. É, não, mas desculpa, é verdade. Acabou. E tem que ganhar alguma coisa esse ano, não tenha dúvida, né? Tem que vencer, que não assim, tem... É vencer ou vencer, não tem conversa. É vencer ou vencer, mas isso é uma baita pressão em cima de um time desse, que eu acho que o Cuca vai saber lidar com isso. Então, no começo, eu até era favorável ao Eduardo. Só que a gente via que as vitórias estavam vindo meio que na... Não vai, né, velho? Era muito sofrimento, cara. Muito sofrimento. Era último minuto. Era a sensação de que o time pode e eu acho que vai ter um algo a mais aí com o Cuca. Então a esperança é essa. Então eu não me baseio em relação ao jogo de sábado, que é um time que foi sem nenhuma... Nunca tinha jogado junto. Nunca tinha participado. Ele entrou com o Johan é um cara que eu acho que vai trazer muita alegria ainda pro Palmeiras. Eu acho que, pelo que eu ouvi no jogo do sábado, acho que alguns jogadores são muito abaixo, Keno, Roger Guedes, o próprio Thiago. Mas eu acredito que quarta-feira é outro jogo, vira a chave, é a torcida ajudando, não pressionando, é uma torcida que vai vir pra cima pra gente ganhar. A gente que é um time que entra pra mostrar o futebol que esse time é capaz, que eu acredito que é muito melhor que isso. É que tem o lance do psicológico, né, cara? O que eu critiquei, por exemplo, no início do programa com relação ao Palmeiras, não foi ao técnico, e sim aos jogadores. Embora não tenha esse time não jogue junto, não dispute partidas profissionais junto, mas esses caras sabiam que eles iriam jogar. Então o cara tem que entrar dedicado, o cara tem que entrar focado. Isso não é só, não serve só para jogador do Palmeiras, não, é para jogador em qualquer um. Se o do São Paulo lá vai ter uma oportunidade, esse cara tem que entrar e comer a grama. Porque véio, além dos objetivos do time, você tem os seus objetivos pessoais. Então, por exemplo, você falou aí você deu um exemplo do Keno. O Keno, ele não pode se achar, não sei se você concorda, Dudu, com o rei na barriga, e só porque ele entrou num time que está mesclado lá, ou que está sendo considerado pela mídia reserva, não vou correr, não vou me esforçar. Não, pô, tem que jogar pra caramba, velho. Tem que jogar muito mais do que só. Lógico, né? Você tem que puxar a molecada, entendeu? E tentar colocar a sua condição de ser titular. Lógico. Né? Ezio, parabéns, ganhou seu par de ingressos presente da Bridgestone, tá bom? Muito obrigado, viu, Sobra? Eu sou um puta fã de vocês de novo, desculpa, mas sou muito fã de vocês aí. Boa, velho. Acompanho muito o Domênico aí no... que agora é o Morda Sobra, né? Mas não é mais o programa do Palhacinho, mas eu já acompanho vocês atentos já. Boa, legal. Boa. Boa, velhinho. Queria mandar um abraço. Eu tô aqui com uma galera aqui, tem Guilherme Palmeirense, tem até gaúcho aqui no meio, aqui também santista. Sim, gaúcho, então, tem santista aí, cara? Tem, sim. Por que, trouxinha? Pô, fotografa. Fotografa. Tem que fotografar do seu time. Torcedor do seu time hoje em dia. Que é a maior média do torneio. Do ano. Eu sou palmeirense e meus pais são santistas fervorosos, são um santista roxo. Você traiu a família, é isso? Ele foi pro lado verde. Se eu fosse seu pai, eu deserdava você. Trair é ir pro lado do negro da cor do Corinthians lá. Aqui não, ele é o Verdão. Verdão, ele viu a luz. Ô, mano, morre via luz. Meu pai acompanha muito você aí na Fox aí e tal. Ele é santista e tal, ele mandou um chupa aqui já pra você aqui. Tá ligado aí, valeu. Deitou. E não esquenta não, que na Liberta, quem sabe do ano que vem a gente se encontra, né? Chamou pro pau. Porque assim, eu acho que é um, como você e o Domênico falam, é o clássico dos clássicos, né? Porque não existe Real e Barça. Eu sou acostumado a Para ver, de viajar também. Fica doente. Vai, seu traíra do caramba. Já traiu seu pai, sua mãe. Tem razão, seu pai. Vai, seu traidor. Traidor, abandonou o pai e a mãe. O problema de falar esse tipo de coisa no ar é que ao menos você pode ter que fazer entrevista numa empresa. Os caras falam, você é o cara que participou do estádio. Bobagem. E vê que você não bate bem da cabeça. Você tava indo bem, pô. Se ele fizer uma entrevista e falar isso, o cara fala, passou, velho. Vai embora que é você. Só se for pra ser gandula no momento. Aqui, gandula. Indo bem, você tava indo bem. O cara vai falar, é X9, já traiu a família. O cara traiu a própria família. Vai amar seu santista, ele vai virar palmeirense. Ezio, um abraço pra você, obrigado pela audiência, parabéns. Quero mandar aqui um abraço aqui da galera, aqui, pessoal da HRD, tem o Igor, o Giba, tá meu lado aqui, o Moreno, que é o santista. E um abraço, mais uma vez, muito obrigado pra vocês, viu? Obrigado a você. E que Deus só ilumine e dê saúde pra vocês, é o que eu posso desejar. Beleza. Valeu. Boa, velhinho. Valeu, cara. Vamos lá, terceiro ouvinte, no momento sem parar aqui no Estádio 97. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar, sua vida no seu tempo. E leva o Benjamin no can. É a melhor, essa é a melhor. Qual, do Domênico ou do Mano? Eu fico na dúvida, viu? Faltou uma aí que você não pôs. São disparadas as melhores. Para, Domênico. Mas ainda eu prefiro a do Mano. Porque leva o Benjamin, né? A do Dodô é legal. Benjamin é no critério de simpático. Essa é legal. Tá. Alô? Alô? Me fala. Wellington. Eu gosto, Silvio. Eu gosto, Wellington. Wellington do quê? Wellington René da Silva. Hã? É Wellington? René. Hã? Da Silva. Ô, Wellington, e quantos anos, não hein? Não acredito, velho. Eu tenho 35. 3.5 RG hoje. Tem aquela... É a avenida, né? Qual avenida? Avenida é rua. Qual? Aquela que vai lá pra zona sul, Wellington Luiz lá? Como é que chama? Ah, sensacional! Vamos falar! Washington Luiz! Ah, o... Um zero! Ah, não, ridículo! Fraco, hein, ai, não, bem um azulejo! Zero foi muito. Pô, é, foi muito zero. Que é, Ale? Não, foi muito mal julgado, né? É um belíssimo trocadilho. Pode falar, Ale. E o bairro... Você é o cara que faz os melhores trocadilhos. Olha lá, boa! É, mas infelizmente tenho que ficar convivendo com esses caras usantes. Que isso? Meu, ô, se liga. Farrão mesmo. Que isso, tá contra mesmo, hein? Pô, que é isso? O Dan veio aqui, pagou pau pra mim. O todo mundo, RG. Quem mais todo que mundo veio? Aqui é uma porrada de aparecendo o Gabriel outro. Pensador. Aqui, ó, no celular, ó. Gabriel Pensador, é Gabriel. Quem mandou mensagem, ó. Gabriel Pensador veio aqui, pagou pau. Exato, exato. Olha lá, RG, quem mandou mensagem, o Jorge Benjor mandou mensagem, falou que foi ótimo. Benjor tá lá. Falou que foi ótimo. Foi ótimo. Benjor. Olha lá, falou. Tim Maia mandou também? Tim Maia. Jota Quest, pagou pau. Porra, uma porrada. Ó, Ivete Sangalo mandou, RG. Ivete Sangalo mandou. Ivetinha. Elis Regina mandou. Mandou ah, também. Aí não. Antônio Marcos. A Rita mandou. Antônio Marcos mandou. A Rita mandou. Maria Rita. Maria Rita. Qual bairro, hein? Rita. Eu moro. Vamos ver. O Benji não tá aí, né? Só eu? Não. Né? Ah, amigo, eu tô preso no só trânsito. Participação especial, é. Cara. É. Eu moro em Barueri, cara. Barueri. Bah, você voltou, né, Bah? Eu sofri, hein, Bah? Vou mandar um abraço aqui, ó, o Fernando, meu amigo Fernando tá mandando um abraço pra Silvana, que mora na rua Atanali, perguntou pro Benjamin, o Benjamin não tá aqui, onde fica a rua Atanali? Sei não, hein? Bah. Essa eu não sei também, boa, Fernandão, é nóis. Ô, velho, qual que é o time? São Paulo Futebol Clube. Tricolor. É hoje, né? É hoje. Oi, o quê? Ô, velho. Calma. Jogo daqui a meia hora, time escalado, vai com Bufarini, Lugano, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, vai de Jusilei, de Cícero, vai de Thiago Mendes, Cueva, vai de Prato e vai de Marcinho. Marcinho e Prato, uma dupla. No papel, o time. Agora na efetividade... Vamos ver, né? Eu espero que reflita alguma coisa, né? Eu acho que a gente precisa de reforços aí pro resto da temporada. Não tô vendo movimentação, tudo muito quieto, não sei. Não, comenta-se que o São Paulo tá atrás de reforços, viu? Tá atrás, comenta-se. Sim, diz que tá. Aí você perguntar quem, não sei. É, estavam falando muito do Everton Ribeiro, mas com essa grana que entrou no Flamengo, com certeza ele vai pro Rio. Mas o São Paulo não tinha dinheiro pra ficar com o Everton, viu? Muito caro. São Paulo não tem dinheiro, né, Motinha? O salário do cara dizem que é astronômico. Não, vamos lá, né? Sinceramente, São Paulo sempre com esse papo, nunca tem dinheiro pra nada, né? Então... Ah, assim, mas peraí, desculpa, aí tem que fazer... Nunca tem dinheiro pra nada, gastou uma grana no ano passado pra segurar o Maicon, que todos nós torcedores queríamos. Sim, pegou o Prato. Concordo, mas... Gastou uma grana agora no começo do ano pra ter o Prato. Exatamente. Sim, mas a gente tem mais déficit no time. A gente precisa de zagueiro, a gente precisa de lateral direito. Não, é questão de planejamento, é outra coisa. O cara tem que pensar em que precisa o São Paulo agora. E deu azar em alguns que trouxe também, que não vingaram. Olha, né? O Bufarini, extremamente recomendado pelo Mano, jogador de destaque em Libertadores. E também o Rudi também, o próprio Rudi, falou, pô, esse Bufarini é bom. São Paulo foi lá... Pagou acho que 2 milhões e meio de dólares. Deu azar com o Bufarini, deu azar com o Wesley, deu azar com o Neilton. Eu tenho que dar o braço a torcer que o Bufarini lá no time anterior dele, ele tava jogando bem. São Lourenço. Mas você gosta do Mano, é amigão do Mano. Ah, tá vendo? Você é um time parceiro da Vila Maria aí ou não? Não, Vila Maria não. Mas é um cara que eu considero, o Mano é um cara de gente boa. Valeu, obrigado. Mas se puder evitar é melhor. Se puder evitar é melhor. Mas obrigado. Assim, eu acho que o São Paulo, cara, contratou alguns jogadores que realmente não renderam esperado, mas tem que se livrar de algumas tiritas. O Wesley, por exemplo, também é um cara que precisava se livrar, ele não joga bola, ele é ruim. Né? Tentaram dar um cambal no Palmeiras lá, mas desculpa, o cara é ruim. Foi um presidente... Diz o Domenico, é ruim. Né? Mas é muito azar, né? Aí foi o ego do presidente tonto. O Wellington Nem, o Wesley. Né? É, então. O Wellington Nem também não sei o que veio também. O Wellington Nem veio com status de craque, meu. O cara não joga bola, meu. Desculpa. Ele. Cara, melhor até agora é o Jusilei, né? Que veio, é, dos que correspondeu. Junior, ah, o Prato o também, Tavares também Prato. É bom jogador. E eu acho que o Prato, pra mim, foi a melhor contratação. Ah, boa. Peraí, olha. Há boas contratações. O Jusilei é uma ótima contratação. Ótimo. Eu acho que foi o melhor de todos. O Prato, uma excelente contratação. Não podemos dizer que o Cueva também não foi uma boa contratação. Sim, respondeu. Porque o Cueva, a gente não pode colocar aí na conta de um jogo ou dois gordo, um último semestre do ano passado, o segundo semestre muito bom e um começo de ano excelente. Gilberto, que machucaram Gilberto ele, foi uma surpresa? O Gilberto é um cara que, por exemplo, quando escalado para jogar na condição de centroavante, sem ter que entrar para resolver o problema como ponta... Não entrega o ouro, né? Pô, fez muitos gols, se valorizou. Se valorizou. Sim, ele é bom jogador, mas ele, o Prato junto, eu acho que o time não rende o que necessita. Mas isso não é culpa do Gilberto. É, mas aí já é uma outra situação. Aí isso é uma questão do treinador enxergar as coisas. Aliás, como tem tido centroavante mesmo, 9 de referência, meio que dando a volta por cima no futebol brasileiro, né? Sim. O Henrique Ceifador tá fazendo uma boa temporada. É. Não, meu, esse cara tá bem, Fluminense, né? Jogou muito contra o Galo. É. Agora, você vê... No ano passado, tem que dar chance pra base. Dá chance pra base. O Lucas Fernandes teve as suas chances. Machucou. Só se machuca o Lucas Fernandes também. Ah, mas passou ano inteiro. É azar de jogador, né, Sombra? Aí o Luiz Araújo. Pô, começou o ano uma beleza, né? Aí o futebol, assistências e gols. Aí, bicho... Meteu um saltinho esse aí, será? É, aí não foi pra França, achava que ia, não foi. E aí começa a namorar avião... Não é só isso, não. Eu acho que assim, cara, jogador começa a aparecer muito, aí vem Globo Esporte, começa a fazer materiazinha, os caras de outras emissoras falando do cara, e fala do cara e põe, né? Então eu acho que isso também sobe a cabeça do cara, né? É complicado. Mas aí tem que ter o cara lá dentro do clube que segura essa onda aí, né? Concordo. Aí falta o famoso baixinho lá, onda dessa aí. Ah, mas como faz falta o Marco Aurélio, viu? Saudade. Como faz falta? Se não o Marco Aurélio, pessoas da qualidade do Marco Aurélio. Mas não vejo no São Paulo alguém fazer esse tipo de trabalho. Quem você acha que substituiria o Marco Aurélio? Como assim? Quem que eu acho que substituiria? Não, o Marco Aurélio não. Como assim? Que tá no mercado... Ah, rapaz, eu não sou uma pessoa do meio do futebol para poder te dizer, mas acredito que haja pessoas aí dentro do futebol que tenham um nível bom de conhecimento. Olha, eu vou te falar uma coisa, não sei se com o mesmo esmero, mas o Edu Gaspar no Corinthians, que me consta... Foi muito bem o Edu Gaspar. Eu já olhei para pessoas aqui que fizeram careta para mim. Então, assim, mas, bom, me que parece... É maldoso, o cara que eu acho que seria um bom manager pra isso seria o Leonardo. Não, o Edu, no Corinthians, ele serviu como se fosse um apóstolo, cara. Ele tava servindo um ser supremo, que era o Tite, e ele fez muito bem o trabalho. Mas sim, ele foi bem, Edu Gaspar. Mas, olha, o Wellington, né? Eu não me sinto muito confortável de dizer outros nomes, tá? Eu acho que as pessoas do meio do futebol é que conhecem melhor quem são os bons nomes aí. Do meio do futebol. Você gostava do Gustavo, do filho do Sócrates? O Gustavo, eu acho que ele teve boas iniciativas, mas ainda uma pessoa... Eu acho que o Gustavo era o tipo do cara pra estar do lado de um Marco Aurélio e aprender e crescer junto com o Marco Aurélio. Mais pra jurídico do que pra não, atleta. Ele nasceu no lado jurídico, ele é advogado. Eu acho que ele era bom eu acho que ele cabia. E nas empresas faz assim, né? Você vai aprender com quem tá lá de bom e você prepara as pessoas. Eu acho que o Gustavo era um cara que ele tinha... Um cara idôneo, um cara honesto, um cara com boas ideias. Mas não era um cara de vestiário, né? Então... Não é o cara que sabe tratar com boleiro. Esse beabá do dia a dia do futebol é complicado. O cara tem que ter muita moral. Lidar com esse cara. O cara tem que ser boleiro, tratar no vestiário, saber trazer o cara pra junto. Pega esse moleque, esse Luiz Araújo aí, tem que ter um cara que tá lá e fala, meu, tudo bem, sucesso. Um cara que conhece de boleiro, por exemplo, era o antigo diretor de São Paulo, o Calef. É o cara que tem o convívio do boleiro. O Calef É um cara que tem o convívio do boleiro. Não necessariamente conhece, você precisa ser o boleiro, mas você tem que ter a mãe. Mas é saber qual é o movimento dos caras. Saber lidar com o boleiro. Não, porque isso o problema, é o grande difícil. Problema é o movimento que o time faz e você saber como jogar com isso. Porque, ó, se tem uma briga, se tem o ego que tá exacerbado. Tratar com o jogador é diferente de tratar com outros tipos de profissionais. Eu achei que São Paulo... Jogador, artista, humorista, é difícil. É. Minha bateria vai acabar aqui, encerrar, tanto que eu fiz sem falar que eu preciso falar pra vocês. Fala aí. Faz uma chupeta. Oh! Vou falar já com quem. A bateria vai acabar. Olha aí. Eu demorei, eu consegui depois de 17 anos ouvindo vocês. Oh, que legal. É como se vocês fizessem parte do meu dia a dia aqui. Boa. Tipo, por isso que eu falo que eu curto bastante o Mano. Obrigado, irmão. O Domênico. Obrigado, irmão. Todo mundo curte o Mano. Mas a galera aqui... Muito obrigado. O Mano é o reverso do todo mundo odeia o Cris. Agradeço, obrigado. Mas todo mundo ama o Mano. O concurso do programa. Não, não sou não. Ao concurso. Não, não sou não. É. Mas obrigado, valeu pela audiência. Assim, ele é concurso. Eu ouço vocês há muito tempo, né, graças a três grandes amigos meus, que é o Rodrigo Raggi, o Lucídio Neto e o Maurício Ramos, são grandes amigos. Os caras que me apresentaram o programa, eu ouço desde 2000. Boa, né? Obrigado. Então, eu tento sempre ligar para vocês, nunca consegui falar assim com vocês, né? Participei de uma promoção uma vez, há mais de 10 anos atrás, mas é um grande prazer falar com vocês aí, cara. Valeu, cara, muito obrigado, viu? E que sejam mais, foram 18, que sejam mais 118 aí, que vocês fazem parte do nosso dia a dia aí. Pô, valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Falou, fera, né? Obrigado. Falou, galera. Valeu, obrigado, viu? Valeu, obrigado. Esse foi o Momento Sem Parar. Estádio 97, sempre com Sem Parar. Três ouvintes na sequência. Olha só, pessoal, quero contar pra vocês uma novidade bacana. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora, você encontra o Sem Parar em displays. É isso mesmo. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa onde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Esse foi o Momento Sem Parar aqui no Estádio 97. O Estádio 97 que tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também oferecimento da Exeg, formando o melhor em você. Da Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. E oferecimento de Fricol. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Ó, e tem mensagens através do nosso WhatsApp. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O Sombra é gente boa, mas não tá pra brincadeira. Ele tá sentado, é na porra da madeira. Pô, rapaziada, um abraço, Rodrigo. Bora. Mas essa foi boa, hein? Você viu, cara? Essa foi sensacional. Tá sentado na porra da madeira. O cara mandou uma, isso, uma rima, velho. Bobão. Não, vamos lá. Assim. Ele não ofendeu, ele não ofendeu. Que isso. Vamos lá, mais mensagens aqui no estádio. Boa noite, mitos do rádio. Então, eu queria fazer uma pergunta rapidinho aí. São Paulo e Avaí, uma segunda-feira. Já é pro São Paulo se acostumando? Falou, galera. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai. Responde aí, Motinha. Já deitado, hein, Dudu? Deitou. Responde não, aí, sabe o que é? A gente quis jogar na segunda, porque no domingo teve uma senhora que ligou lá que queria fazer um programinha no domingo. Sem mal criamento. É só pra você sonhar. São Paulo joga na segunda, ô trouxa. Sem mal criamento. Ah, não faz isso. Ô trouxa, só pra você sonhar. Vai lá, sonhando. Seca aí, ô Tom. Sem mal criamento. Seca bastante, viu? Não, não. Vai antes do caramba. Boa noite, pessoal do estádio, aqui é o Alexandre, aqui pela Penha. Ô, Domênico, vai dormir, Domênico. Você é louco, mano. Vou dormir. O time reserva treina com quem? Não treina entre eles lá? Reserva contra o titular? Então eles não treinam? Lógico que treina. Boa noite, Domênico. Não, deixa se liga. Vamos lá, vou desenhar na lousa que você parece não, que é. Ele não ofendeu. Eu ofendi aonde? Não, ele falou que vai desenhar aquele burro. Chama... Não, porque toda vez que ninguém, alguém não entende. Tá com jeitinho de quem vai ofender. É, vai. É. Não, toda vez que tá alguém. Com toda a pinta. Não tá? Toda a pinta. Ó, posso falar? Tá preparando o terreno. Posso falar? Tá plantando a maldade. Posso falar? Só um minuto. Posso falar? Tá plantando a maldade. Posso falar? Pode. Posso falar? Pode. Posso falar? Eu falo ou não falo? Tá de Silvio Santos aqui. É, acho que ele não ouviu o programa desde o comecinho, né? É difícil. Às vezes a pessoa não, às vezes não ouve. Não, às vezes pode ser. Pode ser que não consiga ouvir, né? Tem problema de audição, alguma coisa. Falou sul. Eu falei, gente, presta atenção no que eu tô falando. Pode ser. Não falei que ele tem. Não falei que ele é nada. Pode. Não falei que ele é surdo, que ele é burro. Não falei nada disso. Você não foi imperativo. Não falei isso. Jamais falaria um negócio desse. Então, assim... Eles treinam, mas não com a mesma... como é que eu vou explicar para o cara poder entender? Porque às vezes é difícil de entender, né? Eles acabei de falar aqui que não treinam com a mesma intensidade. É. Deu para entender agora ou precisa desenhar de novo? Ele entendeu. Ou não? Entendeu, ele entendeu. Ah, então segue essa porra desse jogo. Júlio, tá muito nervoso. É só seguir, só pra seguir. Olha o que não faz um cara de surdo. O índio Condai. Eu também quero que vocês se danem. Olha o que o índio Condai. Vocês estão achando ou deixou de achar? O índio Condai meteu uma freixada. Eu tô nem aí com vocês. É por isso que deu aquela confusão do Palmeiras hoje no treino. Aí, Domênico. Aí, marmita do Arnaldinho. Toma um cartão amarelo. Tá bravo, cara. Tomou uma frechada. Tomou uma frechada do índio Condá. É o Sassá do estádio. Pô, de Sassá louco. Como o Castral do Meio. O que esse ouvinte Alexandre falou. Pega aqui, Castro. Eu acho que era muito do que o RG queria falar, mas não teve coragem. Verdade. Como assim? Tá pipocada, né? Eu reparei na intenção do RG, mas ele recuou. Vamos lá, mais mensagens. Oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E aí, galera do estádio, aqui é Fabrício, tricolor de Barueri. É o seguinte, o Corinthians tem 4 goleiros agora aí, ó. Pode negociar com o Mancoelho lá no Flamengo tranquilamente. Em vez de jogar o Walter na jogada, coloca o Gabriel ou o Fagner também. Mas tá chorando? Tá chupa, mano! Mas tá chorando, mano? Eu prego, vai fazer um gargarejo com maisena, vê se engraçado. Vai, seu trouxa. Essa voz de gaiselho que você tem aí. Chupa, antes. Tem, né, mano? Já deitada no mano. O RG, o sim. Vanderlei, goleiro do Santos, sim, diz que sonha com uma convocação. Merece uma convocação, Vanderlei? Ei. Ué. Olha, merece. Quantos anos ele tem, RG? Merece. É bom menos goleiro. Que o Praz, segundo o RG disse hoje. Não, tudo não, bem, mas quanto? Menos que o tem menos que o Praz. O Boris Casoy é mais jovem que o Praz. Que é menos, menos quanto? São três goleiros aí, são três goleiros que merecem sim uma seleção. Na minha opinião, no meu modo de ver. São três goleiros que vêm bem e eu tenho defendido essa tese. Praz, o Cássio e o Vanderlei. Eu não acho que... São três goleiros aí, cara, que estão no mesmo nível, jogando muita bola. É que vocês observam o Diego Alves lá, viu? Valência. Não, sim. Pega muito esse moleque, inclusive pênalti. Mas... Ederson do Benfica e o Everton do Atlético. Mas quais são... Ederson era a base de São Paulo, sabia? Isso. Mas quais são os goleiros que estão na seleção hoje? É Diego Alves do Valência, é? Ederson do Benfica, é? E o Everton do Atlético Paranaense. Então, Everton, esses três goleiros são piores que o Everton? Quem? É? Eu acho Everton, de jeito nenhum. Everton. Eu também acho melhor do que os outros dois. Everton. Não, esses três não são piores. São piores que o Everton. Isso. Não, não são. Então, por exemplo, então, o Everton assim, do mesmo nível, tá sobrando. No mínimo do mesmo nível. Ó, o Tite muitas vezes ele leva Everton, Muralha e Alisson. Na boa, eu não gosto de nenhum dos três. Muralha. E Muralha. Diego Alves e Ederson. Então, mas o Muralha ali, ele não é unanimidade nem na torcida do Flamengo. Não, o Muralha tá fora. Sabe, mas foi convocado. O goleiro do Santos não foi. Se liga aí, Tite. Tá cozinhando você já, hein? Agora já caiu também. O RG aqui fervendo o Tite. Mas já, o melhor goleiro brasileiro em atividade é hoje é o Diego Alves. Com certeza é o Diego Alves. Agora, desculpa, Muralha, Everton. E outra. E ainda pra ser. O Everton é melhor que o Muralha, né? E o Cássio? O Cássio tá. Ainda tá muito na RG frente. Defina agora os três goleiros da Copa do Mundo no seu ponto de vista. Se é Diego Alves. Que é hoje? Pela ordem, titular, reserva e terceiro. Tá. Diego Alves. Boa. Aí levaria Fernando Prass e levaria o. O que é? O projeto começar de novo do governo? Isso! E levaria. Isso é louco! E levaria o Vanderlei. É hoje. Esses goleiros teriam sido convocados, na minha opinião. Talvez. Pô, quem o Praz, sabe... ele seca as costas, sombra, onde enxuga a mão. Sabe aquele negócio que saiar? Olha, o respeito. Assim, aí. Respeito aí. Lembra do Praz. É bom pra ele é o Cássio, mas só. Pega você, muito. Quantos mundiais tem o Praz? Pega o Cássio. Quantos mundiais tem o Praz? Mas não é mundial. Mas pra Copa... Segue o jogo, sem falatório. Mas tá falando de Copa do Mundo, de goleiros. Quem sabe você que vai à Rússia, né? Assistir a seleção brasileira, quem sabe você vai ver lá o Diego Alves, ou o Praz, ou o Cássio. Não sabemos que goleiro que você vai ver, né? Mas sabemos que o melhor caminho para você chegar à Rússia e assistir a seleção brasileira é com a Estela Barros. É isso mesmo, a Estela Barros tem mais de 40 anos em Copa do Mundo. Só em Copas 40 anos de experiência, levando o torcedor brasileiro para as Copas do Mundo, hein? E você pode adquirir o seu pacote da Estela Barros ligando lá no 2166-2250. Você fala, Sombra, mas tão cedo assim já falando da Copa do Mundo. É, meu amigo, sabe por quê? Os pacotes são limitados, né? O estádio ele não aumenta de tamanho, pra, né? Os ingressos são limitados. Então você tem que fechar o quanto antes o seu caminho, o seu pacote, para você ir à Rússia. E ir à Rússia com a Estela Barros. Você pode parcelar o seu pacote em até 12 vezes sem juros. E são várias opções de roteiros, inclusive separados por fase. Você fala, não tenho tempo de ficar a Copa inteira. Você quer ver só a primeira fase? Ok. Você quer ver só o final da Copa? Ok. Você quer ver um jogo na primeira fase? Ok. São inúmeros pacotes diferentes que a Estela Barros tem para oferecer você que quer acompanhar o Brasil na Rússia, o maior país do mundo, tá bom? E aí você fala, pô, mas lá, chega lá, a gente fica como? Cara, tem os guias da Estela Barros, guias brasileiros que cuidam da sua saída do grupo no Brasil e também guias russos falando em português. Lá, cara, vão pegar você pela mão. Com certeza. O time da Estela Barros te pega pela mão, meu amigo. Isso é importante, né? Tá num país que a língua importa, é difícil. Importa, porque, ó, vou te falar, tem países, como é o caso da Rússia, é o caso do Japão, que é muito complexo. Se você não tiver uma assessoria de uma Estela Barros da vida, você fica perdido. Você olha para a placa de trânsito, é lógico que vai ter alguma coisa lá em inglês. Inglês, lógico. Vai ter. Mas é diferente, cara. E pra comer? A escrita é outra. Pra comer é muito difícil. É complicado. Ah, esse tipo de negócio você tem que fazer com quem tem credibilidade, cara. Credibilidade. Você corre risco de perder grana, de perder dinheiro, desgaste emocional. Sempre na última hora que você sabe, né? Então faz com quem tem credibilidade. Recado importante pra você que gosta de acompanhar o Brasil ou pra você que pela primeira vez quer viajar pra fora, assistir uma Copa do Mundo com a assessoria da Estela Barros, tá bom? Ligue hoje mesmo na Estela Barros. 2166-2250. Repita! 2166-2250. E detalhe, hein? A cidade sede, os torcedores ficarão hospedados em duas cidades sede: Moscou e São Petersburgo, que são cidades excelentes para turismo. Tá. Aí quando tiver o jogo, o Brasil vai jogar em. São 11 sedes, né? Sim. 11 cidades onde tem jogos. mas os ouvintes, os torcedores, vão ficar em apenas em São Petersburgo e Moscou. Duas que são lugares bem legais. Aí quando tiver o jogo, a Estela Barros Turismo te põe no avião, fretado pela Estela, te leva pro jogo. Bora ver o jogo. E traz de volta. E volta, pá. Entendeu? Isso aí. Aí bacana demais, tá? Boa. Então bacana. Ligue lá. 21662250 ou acesse o site estelabarros.com.br. Detalhe, Estela é com S mudo e com dois L's. Parabéns, Estela Barros. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem mais mensagens através do nosso WhatsApp. Fala, galera do estádio. Aqui é o Luciano, Zona Norte, Santana, São Paulo, Tricolor. Bom, meu programa começa às 5h30 da tarde, você começa a ouvir e não dá 10 minutos de programa, o Mota já me solta a alma de se o São Paulo perde hoje no Morumbi, o resultado é péssimo pro São Paulo. Puta, jura, Mota? Sério, Mota? Tá. Galera, aí nunca sentiu tanta mesmo. Saudade do interior do programa, hein? Brother, sério. Abraço. Olha, de novo você agora, hein? Nossa, Rigê, ué, não pode Mota analisar e falar as coisas, então não fala mais nada. Então pra que tem um programa? Ah. Ué, aí tem que falar, não. É péssimo pro São boa, Paulo. Martinha, se boa. Perdeu hoje. É. Mas boa. A redundância, entendeu? Né? Ué, o Palmeiras perdeu, o Domênio tá falando que não foi péssimo. Ué, não é redundância, não. Ih, agora péssimo foi pra cima. Não, não foi, tô dando um exemplo. Palmeiras não, falando. Ué, Palmeiras não foi. A diferença, não, aí, você não quer comparar a situação de São São Paulo. Ah, você pode falar. Lógico, nós estamos disputando três, quatro competições, tá bom, só tem falou, essa. Então só disputa. Olha aí, achados e perdidos lá do prédio, se acharam um N lá. Redundância. Olha Soletre e Palmeiras perderam ontem e o São Paulo perder hoje, é a mesma coisa? Não, claro que não. Desculpa, o São Paulo só tem uma competição. O cenário do Palmeiras é muito melhor. Pô, não dá pra comparar, né? Velho, você tá louco. Não quis comparar os times. Mas falando, você falou agora. Tô falando de perder. O Palmeiras não hoje, pode falar que o São Paulo o Palmeiras perder. Hoje é os Estados Unidos chovendo, velho. O São Paulo é Bagdá com sol. Não é verdade. Bagdá com sol, velho. São Paulo hoje é Bagdá com sol. Estados Unidos chovendo, Domênico. Ah, é legal? É uma chuva passageira. Ah, amanhã sai o sol e continua tudo legal. Agora, meu, Bagdá é ruim com sol, com chuva, arco-íris. É. Pote de ouro no fim do arco-íris. Né? É. Motinha, deixa eu te explicar, ó. Aprende assim, ó. Eu não quero, não. Perder sempre é ruim. Mas há circunstâncias onde é péssimo. Do Palmeiras, perdeu, ok. Mas tá lá Libertadores, tem 36 jogos ainda pela frente de Campeonato Brasileiro, etc. Copa do Brasil. E a probabilidade do Palmeiras chegar na frente do São Paulo é muito maior. Essa é a verdade, ó. Vamos ver no final. Quer apostar? Sim. Eu aposto agora, com você. Agora. Eu não preciso esperar. O Palmeiras tá disputando 3, 4 na edição. Ué, você falou aí que é o time aí, depois você vem pra trás. Você não assume o time. Você não assume o time. Você não assume o time. Você não assume o time, não. Nós não somos três times. Eu não assumi. Vivia falando aí. Olha, nós temos três times. É o time. Aí chegou hoje, amarelou. Então, mas eu não tô amarelando pra você. Amarelou. Vamos apostar eu e você. Eu não tô amarelando. Eu quero apostar com você. Eu quero deitar em cima. Pra apostar, o seu time é muito melhor que o meu, eu reconheço. Dá deitada agora, é isso. Não, não quero aí, apostar, mano, ele não falou. Eu eu acredito que o Palmeiras vai chegar, lógico. Então qualquer idiota vê isso. Então, só que você tem que assumir. Só que você tem que assumir. O Palmeiras tem o melhor time, tem três elencos. Não fica amarelando, não. Mas você tem que acreditar no teu time. Ele tem que acreditar no time dele. E você não deu. Eu não acredito que o São Paulo tá em reconstrução. Você chamou pra porta. Eu sou idiota. Pipocou. Eu não entendi. Agora, é você foi você ele que chamou a aposta, não fui eu. Não, você que chamou. Não, não falei aposta, não. Você falou, vai chegar na frente. Ele que falou. Você falou. Você falou, vai chegar na frente, vamos apostar. Pode chegar, não pode? Mas não pode. Não, não pode, não pode. Não vai chegar. Então fala no começo. Não vai chegar. Bom, tô falando agora. Tem três times bons ou não tem? Mano, tem três times bons. Olha, além de tudo, o RG ainda diz que o Mota hoje tá fedido. Nossa, ah, não! Diz que o Mota tá fedido. Meu pai tá fedido. Tem uma rodela. Você ouviu falar isso? Uma rodela. Ah, acredito. Uma rodela de sudorese excessiva. Tá sim, o Mota tá com cheiro asa de virilha. Monstra, velho. É. Tá com cheiro de virilha. Parece a asa do dragão. Com essa chuva, vou tomar banho pra quê? Nossa, que porco. Motinha, escuta essa dica que você vai se dar bem. Me ouça. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, amigão, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço, agora você não vai matar quem tá embaixo, cara. Você vai estar sequinho, sequinho, sequinho e cheiroso, cheiroso, cheiroso. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza absoluta que Bozano Extreme 72 horas te dará muito, mas muito, mas muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, não é que você concorre não, você ganha. Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Uma série de produtos Bozano, top demais. Fala a frase que você ganha, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E lembrando, o resort do Estádio tá chegando, hein? Dias 9, 10 e 11 de junho. Já faça sua reserva na Lotus Travel. Não fique de fora dessa ação da Energia 97, desse evento da Energia 97, tá bom? Te aguarda você lá no Bourbon, de 9 a 11 de junho. As reservas no telefone 2896-4665. 2896-4665. Não sei nem se já saiu o Estranho no Ninho, né, Bah? Porque hoje, pra quem fechasse... Já saiu? Hoje, quem fechasse primeiro até as 8 da noite ia ganhar aí, sim. A vaga de Estranho no Ninho aqui, sim, no Estádio 97. Não é do Rude? Tá? A do Rude de Estranho no Ninho? É, não, a gente abre uma segunda, a gente abre uma segunda. Pode abrir uma segunda agora, viu, Ale? Ele não vem, né? Aliás, na terceira. É, se quiser uma terceira. Então, ó, vamos lá, mais mensagens, oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Boa noite, amigões do Estádio 97, Alisson, corintiano da Barra Funda. Então, tem um time aí que saiu, né, contratando a baseada, né? Não tem um time só, são dois, são três. Mas e aí, Dodô? O que que tá acontecendo aí? Hã? Tá caindo a casa dos porcos? Já veio aí um bola manso, bababá, vamos pegar um jogadorzinho, pôr na área, cabecear e fazer golzinho? Ué, cadê? A chupa, Dodô! Vocês vão perder, vocês vão cair, segura! Ouvinte da energia. Mas é maravilhoso, criamento, né? É engraçado. Não, tem mau criamento. Nós doamos os pontos pra Chapecoense, agora vem esse Corinthians, falar isso aí? Ele não falou nem quando o Corinthians empata com a Chapecoense em casa. Aí doa. Quando o Palmeiras joga fora com a Chape e doa os pontos. Ele falou Corinthians. O Palmeiras claramente doou os pontos. O jogador não foi atrás da bola. Jogou o time reserva. Você tá louco. Tem vai lá, foi solidário. É o futebol solidário. Tem conversa, piada. Lógico que é. O nosso negócio é a Libertadores. Fair play. É isso aí. Sai da Libertadores igual o Flamengo fez. Aí ferrou, mano. Aí é outra história. Aí vamos falar uma coisa, mano. Torce pra nós ganhar Libertadores, vocês. Aonde, filho? Vocês, o Santos, São Paulo. Pra quê? Porque se o Palmeiras sai da Libertadores, ele vai com tudo no Libertadores, no Brasil, e ganha. Já ganhou o Paulinho. E ganha. É importante que o brasileiro. E ganha. Chega na frente de todo mundo e ganha. Meu time já foi campeão. Essa é a verdade, RG. Essa é a verdade. Olha a soberba. E torce pra nós ir mais longe. Meu time já pegou a porcada no Paulista. Passou o bambu. Opa. É assim que funciona. Nós estamos jogando com reserva no brasileiro. Sim. Só que se não tiver Libertadores, aí vai jogar o titular no Brasil. Aí joga todo mundo. Mas e aquele papinho de começo de três elenco? Aí não dá pra ninguém. Elenco milionário pra ganhar todos os campeonatos já era. Segue o jogo, sem falatório. Vamos lá, última mensagem de hoje. Fala, amigão, boa noite aí, ao Marcos da Vila Red, Zona Norte. Aê, Sombra, se foi bom esse final de semana, hein? Primeiro final de semana que o São Paulo não tomou uma bucha. Nossa. Vamos, São Paulo. Vamos. Olha a animação. Livra do Rogério. Oi. Olha que modinha, velho. O cara, pô, São Paulo ganha tanto título. E agora o cara fala, fica 3-0, não ganhou título, então eu vou chupar. Vai te catar, mano. Alegria. Ah, não, velho. Tô de saco cheio desses caras. Seleção Paulino. Vamos respeitar o modinho, ouvinte, né, mas para. O cara aí. Não é uma coisa digna do Estado Democrático de Direito. Não. Ah, vai te caçar seu Estado Democrático. Deixa eu mandar um abraço. Chegou a 500 mil logo, o Ale? Não, eu tô tentando. Mas não era, o objetivo não era chegar a 500 mil hoje? Não, até domingo, que é meu aniversário. Ô, pessoal, vamos ajudar o Ale aí, ó. Muito bem, quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Ah, hoje tem. Ézio Luiz da Silva de Oliveira. Boa, valeu, Estádio 97. Deixa eu só mandar um abraço rapidinho aqui, Sombra, pro Elver. Pra galera do time dele aí, ó. O time dele é o Cevada Futsal. Opa! Aí da Vila Maria. Cevada aí, Futsal aí, um abraço pro moleque aí. Tamo junto. Do técnico Ale Oliveira. Valeu, Elver, é nóis. Estádio volta. Meu Deus, pensei que era o Bin Laden entrando aqui. Meu Homem-bomba, Deus, hein? Do céu. Que medo, hein, velho? Homem-bomba só tem uma chance. Você vem andando na rua de madrugada, vem na sua direção de madrugada, sai correndo. É que aqui nem isso funciona, né? É. Não entra. Fala aí, time da... Na Terra Santa? Ah, mas se é nos Estados Unidos... E no metrô tem sempre um acompanhando. Vai passar pelo cachorro, scanner. Pô, cuidado, hein, o Benjamin vai te matar, hein, meu. Ô, Sombra. Oi, diga ali. Por falar em cevada, no domingo é o meu aniversário mesmo, é verdade. É aberto pra todo mundo. Ah, é? Só pago o que consome. Todo mundo é convidado, o ouvinte do estádio. Você vai levar presente? Não, não, só presente. Eu vou te dar um sábado, né? É na rua Fradique Coutinho, 888, no bar Santa Teresa. 14h, tá certo. Nesse domingo. Eu posso te dar uma coisa de presente? É quente. A tua amizade, tá? Chega, Botia, chega. Chega de ficar se oferecendo. É, José Maia. Ele fica passando a mão na minha perna. Ah, não é isso aí não, hein? Ué. Vamos lá. Até amanhã, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Triplo Burger Bacon por apenas R$8. E Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. A energia que te move. Move. Energia. Energia. Overnight. A Overnight traz pra você um dos ícones do dance europeu dos anos 90. Nick French, única apresentação, 10 de junho. Nick French, exclusivo em São Paulo na Overnight. Um show repleto de sucessos, você não pode perder. Nick Fresh na Over, 10 de junho. Overnight. Primeiro lote promocional no site aloingressos.com.br. Informações e reservas de camarote no WhatsApp 95155-0702. Overnight. Olá, aqui é o vereador Índio, do PR de São Bernardo do Campo. O PR sabe que a política está distante da população. Enquanto muitos políticos envergonham o nosso país, o PR, na região de São Bernardo, está somando forças para atuar em projetos de habitação. O PR também criou inúmeros projetos para trabalhar do jeito certo na causa animal. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil. Hardwell, Robin Schultz, Martin Garrix, os melhores do mundo estão aqui. Energia 97 FM. Sou Ricardo Salles, secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Vida saudável é um desejo e um direito de toda a sociedade. Agora, a defesa do meio ambiente precisa conciliar desenvolvimento com a produção. E mais, não pode ser apenas discurso, tem que ter gestão com resultado e sem demagogia. Isso sim é que faz a diferença. Chegou a hora de olhar para frente. Precisamos mudar as velhas práticas, com transparência e gestão eficiente. O novo PP é diferente de tudo que está aí. Partido Progressista, Lei 9096/95. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Deputado Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Na reforma da Previdência, o governo propõe uma idade mínima para se aposentar de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. Isso nós não aceitamos, porque antes de penalizar os mais pobres, o governo deveria cobrar dos grandes fazendeiros que não pagam a Previdência. Deveria acabar com as desonerações que só beneficiam os grandes empresários e, principalmente, combater a sonegação. Nossa proposta é que a idade mínima seja de 60 anos para os homens e 58 anos para as mulheres. Peça sua música no nosso WhatsApp 943530150. Energia. Demorou. A Universal Music e a Energia 97 trazem pra você Dance Electro Hits, uma compilação eletrônica exclusivamente digital. Digital. Com os melhores hits do ano. Tem o Kangs. A nova do Jonas Blue. Jonas Blue. DJ Snake. Alesso, Marcelo Sick, Make You Sweat, FaZe e Afrojack. Dance Electro Hits, by Energia 97. Lançamento Universal Music. Dance Electro Hits. Maybe we don't need no reason why. Já disponível em todas as plataformas e aplicativos de música digital. Olá, aqui é o vereador Luiz Paulo de Diadema, do Partido da República. Já passou da hora dos políticos do Brasil acordarem. Para o PR, ou a política volta a ter conexão com as pessoas, ou nós continuaremos a enfrentar dificuldades na saúde, educação, segurança, falta de transporte e desemprego. O PR sabe que juntos somos mais fortes. Partido da República, para reconectar a política com o Brasil. VIPs para os melhores eventos, baladas, só aqui. Energia 97. Deputado Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. A proposta de transição do governo para quem está no mercado de trabalho é muito confusa. Você terá que trabalhar 30% a mais, ter uma idade mínima de 55 anos para os homens e 52 anos para as mulheres. E a cada 2 anos que você trabalhar, aumenta 1 ano para os homens e 11 meses para as mulheres. Você entendeu alguma coisa? Não, né? Precisamos ter uma regra clara. A proposta do Solidariedade é que você trabalhe 30% a mais do tempo que falta para você se aposentar. O maior festival de diversidade que o Brasil já viu. Sexta, 16 de junho, estreia em São Paulo, o Festival Holandês Milkshake. Bloco da Preta, Hercules and Love Affair, Dream Team do Passinho, Lia Clark, Jalu, Banda Uó e muito mais. Convidada especial, Fernanda Lima e Balê. Música, diversidade, performances, dança, 3 palcos, 11 horas de festa. Milkshake Festival! Ingressos à venda, milkshakefestival.com.br. No fim de semana da parada LGBT, Milkshake Festival, sexta, 16 de junho. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night Session. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. Night Sessions. Night Sessions começando aqui na Energia 97, muito boa noite pra você. A partir de agora, House Music de qualidade, das 8 às 10 da noite, tem ele pra abrir aqui, Leonardo Ruas, ao vivo na Energia. Eu e... sua noiva. Presença ilustre. Conhecendo hoje, então, seja bem-vinda. Presença ilustre, que isso. Bom, mas eu não vou falar dela. Tem que caprichar, hein? Eu vou caprichar, mas na verdade eu vou falar de outra coisa. Não é TechPix. O quê? É o seguinte, sábado agora acontece a minha festa, Timeless. Quem gosta, quem acompanha aqui, meu som é imperdível. Tá vindo um japonês, o nome dele é Kunyuki Takahashi, tá? Hoje eu vou fazer uma prévia do que eu vou tocar. Essa no fundo é Andres, Moments in Life, é um clássico da festa. Eu gostaria que vocês reparassem no breakdown dela, que é incrível, de house, ela vira R&B, depois volta pro house. É uma música super genial. Então hoje vai ser um set dedicado à festa, com clássicos da festa que eu vou tocar lá. Então quem gostar de hoje, eu peço humildemente que entre em contato comigo no Facebook, que eu vou mandar as informações de sábado. É imperdível, né, Ju? É imperdível, eu vou, sábado estarei lá. É isso, então ouçam e daqui a pouco eu falo mais. Leonardo Ruas na Energia. Night Sessions. to me. The only thing you see, never let you go. Am I gonna be the only thing you see, never let you go. Keep you close to me, the only thing you see, never let you, never let you go. I wanna be forever on your mind. Sweet love, I love. perfection. Like no other, flawless, absolutely flawless. Lost perfection. Like no other, flawless. Lost perfection. Like no other, flawless, absolutely flawless. Lost perfection. Like no other, flawless. Lost perfection. I'm